presidente do Badesp, Felipe Araújo, falou mais sobre as instituições desenvolvidas pelo órgão. Falou em várias áreas, né? Aqui está um pouco ligado à agricultura familiar, tanto como empreendedorismo. E a gente sabe que 2/3 da população piauiense vive da agricultura. Então, não, nada mais do que fortalecer cada vez mais essa atividade, né, com recursos subsidiados. E nós estamos tratando aqui de uma taxa de 5% ao ano. Ou seja, basicamente, se você for comparar, é você pegar o dinheiro e devolver o mesmo dinheiro. Você está pagando a inflação. Todo produto, no próximo ano, aqueles produtos que hoje custam um valor, o próximo ano é mais caro, não aumenta o arroz, o feijão. Então, basicamente, o que é cobrado é essa taxa de 5% ao ano, que, na verdade, se você for em um banco, nenhum banco vai te cobrar isso, vai cobrar muito mais. E se há esses benefícios, é porque o governo está aportando recursos para sustentar toda essa infraestrutura, né, lá da agência. Você está ouvindo Momento Agropecuário. Semana passada, com encerramento no domingo, dia 9 de junho, foi realizado a Expo Piracuruca. Com a grande movimentação de vaqueiros, pecuaristas e público para curtir vaquejadas, exposições de animais e shows. Mas um dos pontos mais importantes foram, sem dúvidas, os leilões. Na sexta-feira, dia 7 de junho, aconteceu o grande leilão do Aras Tássio Felipe, com grandes exemplares da genética de vaquejada. Vamos ouvir aqui os empresários Marcelo Mendes e seu filho Tássio Felipe, o agropecuarista e empresário Leonardo Mendes e também o assessor do leilão, Marcelo Frazão. É um momento de muita alegria a gente realizar o primeiro leilão do Aras Tássio Felipe. Esse projeto que começou... encabeceado pelo meu pai, Fernando Magalhães, lá em 2017, quando ele resolveu dar um animal de presente ao Tássio Felipe, meu filho neto dele. Então foi lá que tudo começou, com muito carinho, com muito amor, e sempre escolhendo o que há de melhor no mercado, a genética superior. E hoje, ter animais de excelência, ter animais atletas campeões, e tá no cenário nacional com o que há de melhor, nos orgulha muito, e a gente fica muito feliz em estar ofertando aos nossos amigos o que há de melhor para a raça quarto de milha. Primeiro de muitos? Será o primeiro de muitos, e com a benção do Pai Maior, haverão muitos outros, sempre com mais e mais qualidade, porque é isso que o quarto de milha precisa, merece, e principalmente a todos os nossos amigos vaqueiros. Sentimento de gratidão muito grande, né? A satisfação imensa por estar recebendo aqui essa galera que está fazendo parte do primeiro leilão. Os animais com uma excelente genética, né? Preços bons. Cara, é só satisfação, só gratidão a Deus por a gente estar realizando esse evento. É o primeiro de muitos, né? Primeiro de muitos, né, cara? Primeiro de muitos. Com fé em Deus, a gente vai poder estar realizando mais e mais e vários leilões com animais de excelente carga genética. Uma satisfação, Júnior, ter o nosso primeiro leilão, já com muita qualidade, um leilão que superou as nossas expectativas. E assim, foi um leilão muito gostoso, um leilão rápido, um leilão onde o investidor levou o que há de melhor no quarto de milha nacional. É sair daqui para vaquejada, né? É, daqui para vaquejada, para correr. Deve botar boi no chão, boi na faixa. Muita emoção nessa noite, né? Lembrou muito o pai de vocês, né? Muita emoção, o saudoso Fernando Magalhães, que é pai de Marcelo, que foi um incentivador para que tudo isso acontecesse. Então, é uma emoção. Todo ano é uma emoção, mas cada dia que passa, maior. Vão vir mais leilões do Aras Tássio Felipe? Mais leilões, mais... É o primeiro e virão muitos outros, tudo isso, botando qualidade no mercado. Um leilão desse que representa aí bem a marca do Aras Tássio Felipe, que tudo feito com muita qualidade, muita competência. Aí o resultado que você viu hoje, quase R$500 mil de reais no faturamento, numa média de 34 mil. Né? Um leilão curto, com animais de qualidade. O Aras Tássio Felipe está de parabéns e quero agradecer também a todos os vendedores que disponibilizaram seus lotes para estar aqui com a gente. Quero agradecer também a cada um de vocês que lançaram e os que compraram, viu? Obrigado e até ano que vem. Realmente um super leilão, um leilão enxuto, só com 15 lotes. Realmente escolhido a dedo os lotes do primeiro leilão do Aras Tasso Felipe. Leilão esse que foi muito prestigiado, muito assistido e também realmente com lances muito altos. Parabéns a todos os envolvidos e próximo ano tem mais, eu acredito, que o primeiro é o segundo leilão do Aras Tasso Felipe. Você está ouvindo Momento Agropecuário. Falando ainda sobre Expo Piracuruca, um grande leilão de Nelore aconteceu no dia 8 de junho, no sábado, oferecendo o melhor da seleção da raça Nelore. Principalmente, é claro, do Nelore Liberdade, um dos organizadores do leilão, o principal organizador do leilão. Além do Nelore Liberdade, participaram outras fazendas com o mesmo nível de seleção genética. Vamos aqui ouvir um dos assessores do leilão e também que presta assistência sempre, o Dr. Elcio Correa. E claro, o proprietário da Fazenda Liberdade, Leonardo Mendes. Então a gente teve o primeiro, o segundo e o terceiro. Esse terceiro veio coroar todo o trabalho que os irmãos Léo e Marcelo estão fazendo para a pecuária piauiense e até do nível nacional. Então aqui hoje é uma amostra do que tem da melhor pecuária do Piauí no momento. E o que eles fazem aqui é para os criadores, é para a população. Todo mundo é bem recebido. Não tem o que falar além da genética que é oferecida, como a receptividade proporcionada por eles. Então aqui hoje talvez seja um dos maiores eventos do Brasil, que do Piauí já está consagrado. Então nós tivemos mais de 100 animais na pista de Nelore, 40 animais na pista de Gi. Então hoje esse evento foi para consagrar a pecuária piauiense no cenário nacional e agradecer tudo que o Leonardo e o Marcelo fizeram para a pecuária piauiense. Todos os criadores que estiveram aqui presentes viram o que aconteceu. Eu acho que aqui hoje foi o maior evento de todos os tempos que vai ser difícil superar em um ano. Eles investiram no que há de melhor da genética piauiense. Nos três leilões realizados aqui durante a quarta vaquejada do Aras Tasso Felipe, nós tivemos o leilão de Gi, onde foi ofertado Girolando e Gi, da melhor genética leiteira do Piauí. O leilão quarto de milha foi ofertado os animais produzidos da própria fazenda. E hoje, durante o Nelore, leilão de Nelore, os convidados e a própria fazenda ofertou a melhor genética que Piauí pôde adquirir. Então só teve benefícios para quem adquiriu os animais durante esses três leilões. É uma satisfação muito grande a gente estar realizando, ter realizado esse terceiro leilão. Conseguir ter um crescimento de 40% é muito importante. Isso mostra que nós estamos no caminho certo, fazendo um trabalho sério. Com genética de qualidade, a gente consegue esses objetivos. A gente pode olhar no relatório final do leilão, que foram diversos compradores do Brasil como um todo. Então mostra que hoje na Loro Liberdade, aqui do Piauí, tem qualidade para levar para o Brasil todo, porque o Brasil hoje comprou aqui. Isso nos deixa muito feliz de saber que estamos construindo um grande trabalho. A responsabilidade é muito grande, porque quando você vem com um crescimento de 40% e que você consegue colocar animais de destaque no leilão e que eles dão o resultado esperado, é que no leilão seguinte você faça melhor. Então a gente vai ter um ano para trabalhar, para cortar na carne, para que no próximo ano os nossos clientes tenham, o mercado tenha o melhor do Nelore Liberdade e os nossos convidados possam ofertar para o mercado. Sim, já temos contatos com os amigos que têm interesse em fazer um leilão de sociedade. Então é um projeto embrionário, um projeto que já nasce grande. Com certeza nos próximos dias teremos aí o lançamento do quarto leilão da Fazenda de Aras Tasso Felipe. Você está ouvindo Momento Agropecuário. Um leilão também muito prestigiado, aconteceu no sábado à tarde, começando entre 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas da tarde, com o melhor da raça Nelore, aumento aí, como destacou o empresário Leonardo Mendes, um aumento de 40% nas vendas. Isso é um ótimo sinal, é um sinal que a Fazenda Liberdade, Aras Tasso Felipe, andam no caminho correto. no caminho certo aqui, ajudando a desenvolver a pecuária piauiense. E ficamos por aqui com mais um Momento Agropecuário. Não esqueça de nos visitar no nosso portal teresinafm.com.br e conferir mais informações sobre a agropecuária. Eu, Júnior Lobo, volto a qualquer momento durante a programação da Teresina FM com mais notícias do mundo da agropecuária. Até mais, valeu, tenha um ótimo dia e uma ótima semana. Precisou de serviços para o seu carro? Venha para Detroit Car. A Detroit tem uma estrutura completa em equipamentos e uma equipe altamente capacitada, garantindo qualidade e agilidade nos nossos serviços. Alinhamento, balanceamento, funilaria, pintura, mecânica em geral, suspensão, pneus e tudo em até 6 vezes sem juros. Detroit Car, Avenida Jockey Clube 2100 no Jockey. WhatsApp 869-8193-2349. Detroit Car, 5 estrelas para o seu 4 rodas. É pai de todos, é o jeito. Ei, você sabe como dar um jeito no seu São João? Não? Então se liga, que eu te conto agora. O Jeito é o aplicativo que mais aprova crédito no Brasil. Com ele, ninguém fica de fora, nem a Roberta Miranda. E ela preparou uma música chamada Baião de Todos, para avisar que o Jeito tem jeito pra tudo. É baião de todos, é o jeito, minha gente. Escute a música no YouTube e baixe o aplicativo do Jeito agora. Filha, vamos ao parque. Ih, pai, eu vou levar o Juninho pra tomar a vacina contra a Covid-19. De novo? Ele tomou o ano passado, tem que tomar todo ano. Aliás, o senhor vai junto. Eu? Por quê? Quem tem mais de 60 anos também precisa se vacinar. O Movimento Nacional pela Vacinação está no rumo certo. A vacina contra a Covid-19 está atualizada e disponível nas unidades básicas de saúde para os grupos prioritários. Saiba mais em gov.br/vacinação. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Olha a quina de São João. É só na quina. É agora que ela vem. É só na quina. Todo mundo é caidinho. É só na quina. Pelo prêmio que ela tem. É só na quina. É só na quina. Não é dinheirinho, é dinheirão. É só na quina. Já virou uma tradição. É só na quina. Prêmio estimado em 220 milhões e não acumula. É só na quina de São João. Sorteio 22 de junho. Loterias Caixa. Você é candidato político e está buscando uma gráfica de confiança para imprimir seu material eleitoral? Conheça a Gráfica do Povo, localizada na Avenida Centenário 2110, bairro Aeroporto. A Gráfica do Povo oferece impressão em grande quantidade e entrega rápida para garantir que chegue ao seu eleitorado no tempo certo. Ligue ou mande uma mensagem para 86 999 61 1968 e peça seu orçamento. Gráfica do Povo, 33 anos, qualidade e pontualidade para ajudar você a se destacar nessa eleição. A Teresina FM vai te ajudar na torcida e deixa você informado em tudo que vai acontecer no maior evento esportivo do mundo. Torcida Brasil! Acalma o coração que já tá chegando! Os Jogos Olímpicos 2024 estão quase aí e aqui você vai ficar atualizado com os resultados, recordes quebrados e os momentos mais emocionantes dos melhores atletas do planeta que vão disputar a medalha de ouro nas Olimpíadas de Paris 2024. É ouro! É ouro! É ouro do Brasil! Torcida Brasil, só na Teresina FM. Se sugeriu, agora vai votar e o governo vai fazer. Opa! De 7 a 17 de junho, você pode votar nas propostas do OPA. A votação pode ser pelo www.opa.colab.re, pelo WhatsApp, app do Colab e nas vans do OPA. Você sugere, você vota e o governo faz. OPA, o povo no orçamento. Governo do Piauí, aqui tem trabalho, aqui tem futuro. Jornal da Teresina, primeira edição. Oferecimento: Fly, costuras e bordados. Tudo o que você precisa em um só lugar. Paraíba, na loja, no site, no aplicativo. Casa do Pneu Teresina, Avenida Miguel Rosa, 5510, 998-13-6803. Teresina FM, informa a hora certa. 6:34, 6:34, muito bom dia, bom dia, bom dia. Eu sou Simone Castro e a partir de agora estaremos juntos no Jornal da Teresina, primeira edição. Hoje, terça-feira, 11 de junho, dia em que se comemora a Marinha Brasileira. Olha só, dia em que se comemora a Marinha Brasileira, dia da gente ser feliz, dia da gente para a vida. Parabéns aos aniversariantes de hoje. Um beijo especial no nosso público seleto, a criançada que já deve estar no carro, muita gente no carro agora, indo para a escola. Bom dia, Caio Rabelo na checagem, na apuração das informações e principalmente você do outro lado comigo na manhã desta terça-feira. O sol, você já parou para olhar? Você que já está na rua, você que está abrindo a janela de casa, já está no trabalho, reparou? O sol está lindo e ele está brilhando para todos. Que seja uma terça-feira abençoada. Bom dia, estamos no ar. Começa agora, Jornal da Teresina, primeira edição. As principais notícias, debates, entrevistas e a sua participação. Jornal da Teresina, primeira edição. E vamos às primeiras informações da manhã desta terça-feira. A polícia apreendeu ontem, olha gente, esse termo apreendeu é porque como se trata de adolescente, a gente não pode falar que prendeu. A adolescente foi apreendido ontem, uma adolescente de 15 anos, sabe o que, é que ele fez? É o suspeito de ser o autor do latrocínio, roubo seguido de morte contra o taxista Francisco Célio Pereira, de 71 anos. O crime aconteceu na última quarta-feira. De acordo com as informações, o autor do crime teria efetuado quatro disparos contra a vítima. Durante uma corrida, ele pegou o táxi, estava chegando em casa, até porque ele mora perto de onde aconteceu o crime, e o taxista, o senhor Francisco Célio, de 71 anos, inclusive policial penal aposentado, ele foi morto dentro do carro, né, no final da corrida. Pelas investigações, o crime aconteceu em um intervalo de 20 segundos. Foi exatamente o tempo entre que o táxi chega ao destino, que foi Torquato Neto, Zona Sul de Teresina, e que o suspeito sai do veículo. Há informação que o taxista teria feito um vídeo durante a viagem que poderia indicar que ele suspeitava que aquele passageiro já tinha a intenção de roubá-lo. O vídeo mostra o suspeito do crime no banco de trás do táxi, mexendo no celular. A polícia explicou como o crime aconteceu. O adolescente de 15 anos, que é o responsável pela morte do taxista, ele, na quarta-feira, embarcou no táxi por volta das 14 horas, 2 da tarde. O táxi estacionou na quadra C, no conjunto Torquato Neto, às 2h33. E a ação aconteceu durante um intervalo aí de 20 segundos. 20 segundos após o táxi estacionar. Ele desceu do carro, possivelmente com a arma do taxista na mão direita. Colocou a arma na cintura, dobrou à esquerda e correu para a casa dele. O taxista, né, foi morto a pelo menos poucos metros da casa onde mora a família do suspeito. Esse adolescente tinha sido identificado, inclusive foi informado pelo DHPP, que segue investigando. Ele tinha sido investigado e ontem foi apreendido pela polícia. O senhor Francisco Célio Pereira era policial penal, então ele estava com uma arma e eu ouvi do delegado Bareta que ele estava, na verdade, com duas armas e que só não foi levado a segunda porque estava do lado e o adolescente não conseguiu vir. Então, aí a polícia segue, né, avançando nessas investigações e eu lembro muito, né, da fala da filha dele, do senhor Francisco Célio, quando do velório, ela é filha única, se não me engano, já tinha netos, e o neto é muito próximo a ele, então foi uma morte assim, muito cruel. aqui a minha solidariedade a toda a categoria de taxista, porque não está fácil a insegurança. E aqui a gente vê um adolescente. E o que me chama a atenção nesse caso também, até porque nós estamos acompanhando de perto, ele foi identificado pela polícia porque ele tinha feito compras no centro. Quando ele deixou o táxi, deixou também uma sacola de compras. E nessa sacola tinha a nota de como ele havia pago, onde ele tinha comprado, como ele havia pago. E foi pela nota, pagou em Pix, que ele foi identificado pela polícia. Então, parabéns aí ao trabalho do DHPP, Departamento de Proteção à Pessoa, de Homicídio e Proteção à Pessoa, DHPP, que realmente faz um trabalho, não está dormindo no ponto. Logo depois do crime, 24 horas, já identificou o acusado e agora apreendeu esse adolescente de 15 anos. E aí eu converso com você, Luciano, está chegando agora. Bom dia, Luciano. Nesse caso, né, palavras do delegado Bareta, do DHPP, que o mototaxista, o taxista percebeu que tinha a má intenção dele. E ele disse, olha, essa arma aqui é para eu não ser, né, é para eu manter minha segurança. E o adolescente viu que ele estava armado e nem isso, nem a arma, né, fez com que ele mudasse de ideia com relação à tentativa ou ao assalto ao taxista. E aí ele não levou o carro, ele foi encontrado dentro do carro, a arma dele foi levada, mas uma das, a outra que estava na lateral, estava, né, ele não viu, não alcançou e não levou, levou uma arma. Mas nem com a arma, né, no caso a arma era para proteção do taxista, mas não foi suficiente. Então, esse adolescente que tem uma longa, extensa, né, ficha criminal, ele já tinha por tráfico, ele tem passagem pelo SEM, né, já que é pela idade que ele tem. Então, é uma pessoa que é nociva à sociedade. E não se, e ele não, né, não temeu ou não mudou de intenção, mesmo assim praticou o assalto, mas que o assalto tirou a vida do taxista. Se ele com arma não se protegeu e a gente sem arma, Luciano. Pois é, Simone. Bom dia quem acompanha 91.9. Simone, esse rapaz pegou esse táxi na Praça Saraiva. E ele mora no Torquato Neto, foi para onde ele pegou a corrida. Aí, na experiência dele é tão grande, que ele pegou a corrida e foi, anunciou o assalto já perto de casa. E matou o taxista, pai de família, a poucos metros da casa dele. Foram 4 tiros. Um deles na nuca. Mas o que me chama a atenção é que mesmo com o taxista portando uma arma, não foi suficiente, ele não se intimidou. Ele portava 2. Pois é, a outra ele não conseguiu ver, estava na lateral. Era um coldre de peito, de axila. E aí, aquele que você saca até mais rápido, né? Só que não foi visto pelo o assaltante. E depois dessa confusão toda, e também pela profissão do taxista, que também era policial penal, houve um empenho até maior da polícia. Não é que a polícia não se empenhe, mas houve um empenho maior para tentar localizar esse meliante que foi preso ontem. Preso não, apreendido, né? Apreendido. Pena máxima, 3 anos. Tráfico, ele já tinha roubo, agora ele tem um latrocínio, que é roubo seguido de morte. Ele vai voltar para a rua, ele tem 15 anos, aí tem o que diz a legislação, daqui a pouquinho ele está de volta, já se percebe que ele é realmente de alta periculosidade. Ele não é brincadeira. 15 anos, já tem uma extensa ficha criminal. SJS, essas iniciais do rapaz. O Conselho Regional de Medicina denunciou que gatos estão circulando próximo ao centro cirúrgico e também à UTI do Hospital Regional Tibério Nunes, em Floriano, colocando em risco a vida de pacientes internados. E não é só contornando, não. Tem vídeos de pessoas que estavam dentro do hospital esperando o atendimento. Os gatos estão dentro do hospital. Então, esse problema não é recente, é uma queixa constante de quem visita o hospital, de quem busca atendimento no hospital, dos servidores. A Secretaria Estadual de Saúde divulgou nota informando que já pediu providências à Prefeitura de Floriano, mas o problema permanece. Uma equipe do Conselho Regional de Medicina realizou uma fiscalização no hospital, que é a principal unidade de atendimento daquela região. Estou falando nem só da cidade, atende a região. E nessa fiscalização, as equipes do CRM constataram vários gatos a poucos metros da porta do centro cirúrgico, na cozinha, em uma das UTIs de adulto. Outras irregularidades verificadas foram pacientes em corredores. Isso significa superlotação, falta de leito e um atendimento ineficiente. O CRM constatou também infiltrações em tetos e paredes do hospital. Durante a inspeção, um dos principais pontos positivos é que o estoque do hospital estava bem abastecido de medicamentos e insumos necessários para o atendimento. Então, segundo o relatório de vistoria, foi registrada demora na realização de cirurgias ortopédicas e longa espera para transferência de pacientes para Teresina. O que disse a direção do Hospital Tibério Nunes e Floriano? Informou, né, que já acionou equipes de zoonoses da Prefeitura de Floriano, que é a responsável pela execução, né, da vigilância, prevenção e controle de zoonoses. Então, está aí. No Tibério Nunes, que é o principal hospital da região, tem gatos circulando dentro. Nada contra os gatos, mas não é adequado, não é um ambiente para ter gato, principalmente na UTI, na cozinha, gente. Não é. Mas outras irregularidades foram encontradas durante essa fiscalização, mas também pontos positivos, como, né, a permanência, ou pelo menos o abastecimento de medicamentos e insumos para o hospital funcionar, o que é o básico, né? Ter insumo e medicamento já é o básico. Olha, os gatos foram registrados, como eu disse, circulando dentro do hospital. Vídeos feitos pelos próprios visitantes, servidores, pessoas que, né, frequentam e que aguardam atendimento no Hospital Tibério Nunes, em Floriano. A Prefeitura de Teresina vai recolher carros abandonados na capital. Vai fazer uma força-tarefa para fazer esse recolhimento. É uma ação de combate à dengue. Segundo a Prefeitura, combate os focos e criadouros do mosquito Aedes aegypti, diminuindo os índices de casos de morte pela doença na cidade. Por que, Simone? Por que esses carros abandonados são perigos ou perigosos ou representam perigo para a saúde pública? Pode ser um acúmulo, né? Lá nesses carros podem acumular água e aí virar criadouro do mosquito da dengue. E tem outra coisa também, tem outro ponto positivo. Um monte de carro abandonado no meio da rua tem vários pontos positivos. Tem a questão da dengue, tem a questão da segurança, tem a estética, a limpeza da cidade, muita coisa envolvida. Então, essa ação de recolhimento de carros abandonados nas ruas de Teresina vai ser coordenada pela S-Trans. A medida já foi regulamentada em portaria publicada no Diário Oficial da cidade e vai permitir que a S-Trans faça a remoção desses automóveis que estão em situação de abandono. Para onde eles vão ser levados? Para o depósito da prefeitura. O depósito da prefeitura. E o SAMU recebeu novos equipamentos para aprimorar e melhorar o atendimento nas ambulâncias. A unidade recebeu 9 ventiladores de transporte, 18 desfibriladores para as ambulâncias que circulam e fazem o atendimento aqui em Teresina. Os aparelhos são usados para o suporte de oxigênio, e recuperação da frequência cardíaca dos pacientes atendidos pelas ambulâncias de suporte avançado. Sobre esse assunto, vamos ouvir aí o presidente da fundação. É um momento de alegria, entregando 18 desfibriladores externos automáticos, mais 9 ventiladores mecânicos, renovando o parque tecnológico do SAMU e fazendo com que esse órgão e essa instituição se fortaleça cada dia mais para assistir os nossos pacientes com a excelência que o SAMU de Teresina vem desempenhando há bastante tempo. Estamos aqui com a Adélia, diretora-geral do SAMU, Dr. Justivão, diretor médico daqui do SAMU, que juntos iremos transformar e mudar para melhor todos os dias aqui no SAMU de Teresina. Então tá aí, coisa boa, né? Um SAMU mais bem equipado para atender a população. A gente espera que não seja acionado, né? Que não precise, mas se precisar, que tenhamos um SAMU eficiente, né? Saúde é vida, gente, é a nossa maior riqueza. E será lançado hoje o Plano Estratégico de Marketing do Turismo do Piauí. O documento já foi entregue à Secretaria de Turismo e tem 592 páginas. O que é esse documento, Simone? O que é esse plano estratégico? Ele traz diagnósticos, aponta, né, soluções, ações e estratégias inovadoras para a promoção do nosso turismo. O secretário do Turismo do Piauí, Zé Neto Monteiro, destaca a importância do lançamento para o setor e reforça que é um sonho realizado. Ele disse que o Piauí possui uma diversidade cultural e natural riquíssima e o que a gente precisa é de um plano estratégico eficiente para, entre aspas, vender o Piauí, a, né, motivar a ação do turismo, motivar essa indústria do turismo. Mas um turismo bem feito não se faz só com belezas naturais. Tem que ter infraestrutura, bom atendimento, internet, boas ruas e avenidas e estradas. Então, é um conjunto, né, de ações que fazem com que o turismo realmente aconteça. E quando o turismo acontece numa cidade, numa região, ele movimenta todas as outras cadeias econômicas. E é importante a gente ter um turismo fortalecido. Principalmente, traz riqueza e gera renda para o Estado. Então, vai ser lançado hoje um plano estratégico de marketing turístico do Estado do Piauí. Previsão do tempo para esta terça-feira, meu povo. Eu já até falei, eu dirijo prestando atenção no sol. Eu adoro o sol e adoro lua. Fico olhando para o céu. Eu gosto do céu. E hoje o sol está tão bonito. Vamos ver a previsão do tempo para hoje? Previsão do tempo. Na nossa querida Teresina, na manhã desta terça-feira, hoje já é terça-feira, Teresina, sol com algumas nuvens, nada de chuva. Meu Deus, quando é que eu vou anunciar a chuva aqui? Já estou com saudade. Quando eu estou com saudade de chuva, Luciano, eu fico vendo filme de gelo, de chuva, para amenizar a saudade. Fico imaginando, eu estava vendo um vídeo, acaba fazendo manobra com o Chevette. O Chevette é fácil de achar, o problema agora vai ser a chuva. E o Chevette estava fazendo uma manobra na chuva? Era, a pista molhada, e aí ele fazendo umas manobras, eu digo assim, rapaz, Chevette aqui, o problema não é o Chevette, não, é a chuva. Tem muito Chevette em Teresina? Um amigo meu disse que Teresina não tem carro antigo, não. Circula aí, só tem carro novo. Tem dinheiro, tem, né, muito carro novo, agora que tem carro antigo, mas bem preservado, é mais pessoal colecionador mesmo. E hoje a máxima aqui na capital, 34 graus. Vamos até Caracol, sol com algumas nuvens, não chove. Mínima de 19, a máxima lá 33. Você conhece Monsenhor Hipólito? Não fui lá, mas conheço muita gente de lá. Ai, e aí? Sol com algumas nuvens, temperatura mínima de 22 e a máxima em Monsenhor Hipólito, 33 graus. Você viu ontem as informações, Luciano, dita pela Sara Cavalcante, que é meteorologista da Secretaria do Meio Ambiente. A notícia é, parem Sara as máquinas. Sara Cardoso. Sara Cardoso, eu falei Cavalcante, né? Sara Cardoso, exatamente. Sara Cardoso, meteorologista da Secretaria do Meio Ambiente. Parem as máquinas. O anúncio é, o BR-Obró vai chegar mais cedo e mais quente. Meu Deus, meu coração ficou apertado quando ela falou ontem. Nem Pérez precisa dos bró, já vai começar no lhó. Antes dos brós, é isso mesmo, meu amigo. Então, o BR Obró vai chegar mais cedo, mais quente para todos nós. Sustente seu BO, vem aí. Trânsito agora. Trânsito e estrada. Segundo o estudo da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, o uso do cinto de segurança no banco da frente reduz em até 45% as chances de lesões graves em acidentes. E nos bancos de trás, atenção criançada, quem está aí no banco de trás, muita gente, a gente relaxa às vezes, no banco de trás também precisa. Banco de trás reduz em até 75% as chances de acidentes e lesões graves, tá? Você fica mais seguro com o cinto de segurança. Então, 45% reduz as chances de lesões graves, no caso de acidentes, no banco de trás. Coloca o cinto. Gil, eu estou falando, coloca o cinto. Dá uma olhada aí, que geralmente a gente não coloca quando está sentado no banco de trás. Então, atrás, esses bancos reduzem em até 75% as chances de lesões graves. Então, com o cinto, você está mais seguro. Já para os mototaxistas ou motociclistas, o uso de capacetes é obrigatório, luvas, botas, jaqueta é essencial para evitar lesões em caso de acidente. Nem diria botas e jaqueta, né, em determinados momentos, mas pelo menos o capacete, meu povo. Capacete é obrigatório, parece que a gente vai no interior e diz, olha, é proibido usar capacete. Não se vê, não se vê. Eu estive agora em Valença, no final de semana, Luciano, eu reparei, as pessoas não usam capacete, as pessoas com pouquíssima idade, usando moto, né, pilotando uma moto, aquilo ali não tem nem carteira. Aprende no intuito, aprende no quintal de casa e pega a moto e sai. Então, gente, uso do capacete, pelo menos... Tem muita criança pilotando também. É, eu vi. Pouquíssima então, idade. E tem muito adulto que anda pilotando. Nunca teve uma aula na vida de autoescola. Não tem documento da moto, não tem habilitação, não tem nenhum equipamento de segurança. E se usar o capacete ou tá indo viajar, porque é obrigado na estrada, senão a polícia rodoviária pega e apreende o veículo. Mas eu acho que não tem agente de trânsito para fiscalizar. E se você quer ver, é fácil, vai numa cidadezinha dessa. Ah. E não digo só cidades menores, não. Em Teresina você vê também muito isso. Então, cidade gente... do interior, pessoa usando capacete ou vai viajar ou vai assaltar. É, parece que a ordem é proibido usar capacete. Vamos lá de helicóptero, Luciano? Bora. Ih, tá falhando o motor. Nossa, vai assim mesmo? Ah, quando você viajou aí, o Caio botou ele na revisão. Ah, olha só, tá bom. Tá potente, vai lá, Luciano. Como amanhece Teresina hoje, 11 de junho? Amanhece com engarrafamento. Bem aqui eu na falo do sol. Eu quero ser, né, sensível. Trazer um pouco de poesia para as nossas manhãs. Aí tu vem assim, brá. Não demora muito tempo, não, que só a sensibilidade ficar queimadura, viu? Você vai ficar toda vermelha. O sol tá lindo. É, Simone, desde ali da rua Iolanda Barata, ali na região do Satélite, até chegar na Vila Maria, trânsito complicado já ali. Na Presidente Kennedy. Aí nós temos trânsito parado na Dom Severino, trânsito parado na Valdemar Martins e o trânsito intenso aqui na Senadora Aurélia Leão. Além dessas, nós temos a Sabaside e a Anfrísio Lobão com trânsito intenso. Na João 23, a chegada no Balão do São Cristóvão. Trânsito também intenso, como diria o Marçal, lá na rota, lá na rotatória do São Cristóvão, o trânsito está intenso. No São João, a rua Padre José do Rego, trânsito intenso. E tem ainda a rua 1, você conhece essa rua? Rua 1 aqui em Teresina? Nossa, tudo começou lá? Gostei. Tá aqui. Onde fica a rua 1? São João. Ela sai ali, não é muito perto do Eldorado, não, mas ela sai ali para sair lá na Cajuína, a Avenida Cajuína. Dá uma intenção de que tudo começou lá, né? Ela dá acesso à Avenida Engenheiro Alberto Silva, que ela atravessa ali a UAL Ferraz. Então, na Engenheiro Alberto Silva, o trânsito está parado e na Rua 1 o trânsito é intenso. Aí deixa eu atravessar, já que eu estou no pé da ponte, né? Do lado da Pissarre, Gino Cunha, trânsito moderado, trânsito na Odilo e Gino Cunha. Odilo Araújo, trânsito intenso. Miguel Rosa, trânsito intenso para chegar na Joaquim Ribeiro. Aqui na Santa Luzia, trânsito intenso. 13 de maio, trânsito intenso. Na Desembargador Pires de Castro, trânsito moderado e trânsito intenso também na Félix Pacheco e na São Pedro, moderado. Frei Serafim já com trânsito fluindo, mas com trânsito intenso na subida da ponte. Do lado centro-norte, trânsito intenso na Coelho de Resende, na Doutor Aurélia Leão, na com Gabriel Ferreira, na 24 de janeiro, e também na rua Campos Salles, Avenida Campos Salles. Atravessar aqui para Timon, Simone. Eita, que a tira aqui hoje tá é grande. Lá na Avenida Piauí tem uma tira pra pegar a ponte metálica, outra tira pra pegar a ponte da Amizade. Então, fluxo muito grande de veículos ali na Avenida Piauí. Na Zona Sul de Timóteo, de Teresina, Simone, tem um trecho de trânsito intenso para acessar a ponte nova, a ponte lá na Tabuleta. Então, nós temos ali na Zona Sul de Teresina, a rua 13 de Maio. Ela é paralela a Miguel Rosa, trânsito intenso. Do lado do Disseu, Zona Sudeste, fluindo bem. E na Zona Norte, só dá uma voltinha bem aqui, lá na ponte do Puti, para ver como é que está, está engarrafada. Trânsito intenso na Avenida Puti Velho para pegar a ponte do Puti. E trânsito também moderado na rua Diácono Pretexto, lá no Mucambinho. Então, essa é a situação do trânsito nesse momento, Teresina e Timó. Obrigada, Luciano. Vamos aqui só ouvir, sabe, o Salles, e aí a gente sai para o intervalo comercial. Bom dia, Simone. Bom dia, Luciano Coelho, Anderson. Pois é, Simone, a morte do nosso colega, né, de taxista aí, né? É um cidadão com duas armas, né, morto com a própria arma dele, né? Onde é que nós estamos? Cidadão, rapazinho de 15 anos. Isso aí não adianta baixar a maioridade, não, que isso é besteira. É, vai baixar para 16 anos e os de 15, de 14, não dá pra gente sair. É? 15 anos tinha esse rapaz aí. É, o meu colega com duas armas, né, morto com a própria arma. Aí tinha um deputado querendo criar uma lei para taxista andar armado. Não dava certo não, Simone. Tem que proteger a gente, é o Deus mesmo. Tenho 25 anos de táxi, nunca botaram arma em mim. Graças a Deus, Simone. Graças a Deus. Continua assim. Bom dia a todos. Eu sou Salles, taxista. Bom dia, Salles. Realmente lamentável a morte do seu Francélio. Como é que é o nome dele? Deixa eu trazer aqui. Francisco Célio Pereira, 71 anos. 71 anos, trabalhando, 2 da tarde, em Teresina. Pega um passageiro, que no fundo não é passageiro, pega um criminoso, na verdade, levou para casa e ele matou o rapaz dentro do carro, né, de uma forma assim muito cruel. E ele não levantou da cadeira, então ele foi morto sentado, como diz a história, a traição por trás, o tiro na nuca, 4, segundo a polícia que investiga o caso, DHPP. 7:01, vamos para o intervalo, já a gente volta. Teresina FM, informa a hora certa. 7:01. Precisou de serviços para o seu carro? Venha para a Detroit Car. A Detroit tem uma estrutura completa em equipamentos e uma equipe altamente capacitada, garantindo qualidade e agilidade nos nossos serviços. Alinhamento, balanceamento, funilaria, pintura, mecânica em geral, suspensão, pneus e tudo em até 6 vezes sem juros. Detroit Car, Avenida Jockey Clube 2100 no Jockey. WhatsApp 869-8193-2349. Detroit Car, 5 estrelas para o seu 4 rodas. E a promoção continua na loja da Fly do Teresina Shopping, barra simples e original, calça jeans por apenas R$15. Visite a Fly em frente aos caixas eletrônicos 24 horas, faça sua barra por apenas R$15. Consulte também o Instagram, @FlyTeresina. Galera, o jogo vai começar. Vamos lá. Bora, Arthur. Já tô on. Calma, tô entrando também. Ah, não. De novo, Arthur. Putz, vendo aqui. Um instante. Tá na hora de melhorar sua conexão. Dê um upgrade na velocidade da sua internet. Planos de 600 mega por R$99,90, mais os canais Watch Brasil e Paramount Plus. Mude para Ora Telecom, a internet dos gamers. Ora Telecom, sua conexão com agora. Pra acertar no presente, sou mais Paraíba. Amor desde a primeira oferta. Samsung Galaxy A05, 128 GB, R$ 84,90 mensais. Samsung Galaxy A15, 128 GB, R$ 119,90 mensais. Samsung Galaxy A15, 256 GB, R$ 139,90 mensais. Presentei com Paraíba. A loja toda com ofertas especiais em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito. Casa do Pneu Teresina, onde você encontra qualidade, durabilidade e segurança. Trabalhamos com pneus nacionais e importados com 5 anos de garantia. Temos pneus do aro 13 ao 22, pneus esportivos, passeio e carga. Parcelamos em até 10 vezes sem juros em todos os cartões. Está com dificuldade de encontrar o seu pneu? Venha para a Casa do Pneu Teresina, na Avenida Miguel Rosa, 5510. Fone 99813-6803. Jornal da Teresina, primeira edição. Oferecimento Fly, costuras e bordados. Tudo o que você precisa em um só lugar. Paraíba, na loja, no site e no aplicativo. Casa do Pneu Teresina, Avenida Miguel Rosa, 5510, 99813-6803. Teresina FM, informa a hora certa. 7:04, 7:04, você está com o jornalismo da Teresina FM, que te acorda bem cedinho com muitas informações. Vem conosco. Jornal da Teresina, primeira edição. Jornal da Teresina, primeira edição. E esse encontro com a informação vai até às 9 horas da manhã. Vamos agora com o outro lado da moeda. A partir de agora, o outro lado da moeda, com o economista Deolindo Aguiar. Investidores desempenham um papel crucial no entendimento das dinâmicas econômicas e políticas, pois suas sobrevivências no mercado dependem da capacidade de prever e interpretar os eventos que afetam o mercado financeiro. Na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, é essencial que eles acompanhem diariamente as movimentações econômicas, os personagens influentes e as atividades que podem interferir direta ou indiretamente no mercado. Uma das ferramentas indispensáveis para esses profissionais é o relatório Focus do Banco Central, publicado todas as segundas-feiras. Ele traz as expectativas de 150 analistas sobre diversos indicadores econômicos, como índices de preços, atividades econômicas, câmbio e a taxa Selic. Embora as projeções não sejam oficiais, elas fornecem uma visão agregada das expectativas do mercado, tornando-se uma leitura obrigatória para quem deseja acompanhar as tendências. No boletim Focus desta semana, a taxa Selic foi mantida em 10,5%, com previsão de queda para 10,25% até o final do ano. Também até dezembro, foram previstas leves elevações na inflação e no produto interno bruto. Apesar do aumento do dólar atingindo seu maior valor em um ano e meio, e neste ano 10,37%, os analistas projetam uma queda até o final do ano. O comportamento do dólar e das ações na Bolsa é interligado. Quando o dólar sobe, os preços das ações tendem a cair, e vice-versa. Portanto, os investidores devem manter atenção constante a essas variações para tomar suas decisões. Olho no gato, outro no peixe. Vale a pena refletir. Você ouviu o outro lado da moeda com o economista Deolindo Aguiar. 7:07, meu amigo Luciano. Jornal da Teresina, primeira edição. 7:07, virou agora. E agora com você. Eu ia dizer que o meu aqui tá adiantado. Aqui é o coração, o cérebro da Teresina FM tá aqui, ó. Tá certo. Junte-se aos bons. Pô, deixa eu te contar uma história. Como? Ah, você falando ainda agora do negócio da apreensão do rapaz que ele vai tá solto daqui a pouco. Pois nós tivemos um caso assim aqui em Teresina. Um homem já foi preso. Em menos de 24 horas, ele foi preso duas vezes por assalto andando com arma de fogo. Aí tá virando brincadeira, né? Aí ele foi preso no domingo, aí ele foi solto. Aí ele foi preso na segunda, ele já tá solto de novo. Mas foi solto depois de uma audiência de custódia? Audiência de custódia. E aconteceu tudo isso em 24 horas? Em menos de 24 horas. Então, esse sujeito foi preso na Zona Sul. Ele é acusado de tentativa de roubo, de assalto. As duas vezes que ele foi pego com arma. Uma foi pela Força Tática do 22º Batalhão da Polícia Militar, ali no residencial Mário Covas, lá no extremo sul da cidade. Uma mulher relatou que foi vítima de uma tentativa de assalto por dois indivíduos armados e um dos dois era esse que foi preso. Os policiais fizeram as diligências e encontraram este homem com o comparsa dele. O outro era menor, viu, Simone? Sempre tem um menor no meio, né? O outro era menor. Ele foi preso, levado ele com arma de fogo. A primeira arma que pegaram com ele era uma de fabricação caseira, mas que é a que a polícia chama de calça-bala. E também com ele um aparelho celular. Ninguém sabe se era dele ou se foi roubado, a polícia estava verificando. Então foram para a central, realizaram todos os procedimentos, aí depois liberaram o rapaz. Depois, outro anúncio de tentativa de assalto de novo. Pegaram o rapaz de novo com outra arma, dessa vez um revólver 32 com munição. Levaram o rapaz de novo e o rapaz passou por audiência de custódia e foi solto de novo. Então, ele teve uma prisão no domingo, uma prisão na segunda e está por aí, circulando para fazer outras vítimas. Infelizmente, está acontecendo desse jeito, viu? E aí, o que, é que a gente fala depois de uma notícia dessa? A gente respira, toma um café, toma água. Pedir proteção divina. E segue a vida, né? 7:10, olha só. Amanhã é dia de quê que você disse? Você só fala nisso. Ah, amanhã é o Valentine's Day, dia dos namorados. E o Cindy Lojas, né, prevê aí um crescimento, um aquecimento das vendas em torno de 5%. Vamos ouvir aí o Tertulino Passos, presidente do Cindy Lojas, sobre esse momento. Para o Dia dos Namorados, está com uma avaliação bastante positiva, né? Tanto o comércio local como a nível nacional. A própria CNC, né, ela acha que vai crescer 5,6%, né, de aumento de venda em relação ao ano passado. A gente já é um pouco mais modesto, a gente acredita que vai crescer entre 4% e 5%, mas de qualquer maneira nós vamos ter crescimento. Então esse Dia dos Namorados é uma data bastante positiva para o comércio de Teresina, principalmente em relação à parte de confecções, que tem muita procura nesse período, a parte de perfumaria, de sapatos, cinta, bolsas. Então são esses produtos que são mais procurados nesse momento. Então nós acreditamos muito nesse crescimento e estamos bastante otimistas para que esse Dia do Namorado seja uma data bastante positiva para toda a atividade comercial. É uma data importante porque ela faz parte também, inclusive, do mês de junho. O mês de junho já tem, tradicionalmente, um aumento de vendas por conta de todas as festividades que já acontecem durante esse mês de junho. Então tá aí, Luciano, você vai aquecer as vendas do comércio amanhã ou hoje? Não, já foi. Eita, apressadinho. Mas é amanhã, meu filho, o dia da entrega é amanhã. Só em cerimônia, rapaz, é dia que você encontra dificuldade para um bocado de coisa, viu? Vamos lá, conte. É dificuldade para fazer compra, é dificuldade para ir para um restaurante. Pra comprar? É dificuldade para namorar. O negócio é complicado. Eu nunca passou por ter um namorado assim, não. E cadê não, a felicidade? Tem. Aí no dia dá muita raiva, porque quem não fez a agenda em nenhum lugar, fica sem nenhum lugar. É porque você não se programa cedo, é para comprar antes. Aí é que tá, por isso que tem que ser... É para reservar antes e tudo antes. Por isso que tem que ser feito com antecedência. 7:13, 7:13. E aí a gente viu aí, né, a participação do Tertulino Passos. Aí eu trago um olhar nacional do Dia dos Namorados. Sabe quanto? 12 milhões devem comprar. 12 milhões devem comprar na última hora. Esse é o Luciano comprando na última hora. O Dia dos Namorados é comemorado no dia 12 de junho no Brasil e com o velho costume do brasileiro de deixar tudo para a última hora, os próximos dias prometem ser de lojas cheias no comércio. Faltando poucos dias para a data, levantamento da CNDL, Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, e do SPC Brasil, Serviço de Proteção ao Crédito, estima que aproximadamente 12 milhões de brasileiros devem comprar os presentes em cima da hora. Daniel Sakamoto, gerente executivo na Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, ressalta que, no total, a data deve levar 96 milhões de brasileiros às compras, com uma movimentação de 23 bilhões no comércio. Com relação à expectativa de vendas de última hora para o Dia dos Namorados, de maneira geral, a pesquisa indica que o Dia dos Namorados desse ano deve movimentar aproximadamente 23 bilhões de reais, sendo que praticamente 15% desse volume deve ser gerado nos próximos dias. A nossa pesquisa indica que aproximadamente 12 milhões de consumidores vão deixar para comprar o presente em cima da hora, especialmente no fim de semana que antecede o Dia dos Namorados. E realmente faz parte do costume brasileiro comprar presente de véspera nas principais datas comemorativas. E no Dia dos Namorados não é diferente. É esperado um gasto médio de R$ 238,00 e 54% pretendem presentear o esposo ou a esposa e 37% o namorado ou a namorada. Para o gerente executivo na CNDL, deixar para comprar os presentes em cima da hora pode ter alguns contratempos. Deixar para comprar de última hora não costuma ser bom, pois, em primeiro lugar, as lojas ficam cheias e isso com certeza afeta o atendimento. Além disso, em muitos casos, você pode não encontrar o produto que você está procurando e se for deixar para comprar online, o prazo de entrega pode ser um problema, pode não atender as suas expectativas. E a nossa dica financeira é você sempre pesquisar os preços antes de ir às compras. Hoje em dia tem várias maneiras de você fazer pesquisa, seja online, seja nas lojas mesmo. E analise bem o orçamento para definir quanto você pode gastar, evitando assim que você gaste mais do que pode ou que você se endivide. Entre os produtos desejados para as compras estão perfumes, cosméticos e maquiagens, roupas, calçados, um jantar e chocolates. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes. Aí, Luciano, deixa para a última hora, compra mais barato e ainda tem a dor de cabeça do estacionamento, filas longas, papapá, não tem tanta promoção. Por isso, se organize da próxima vez, ok? Tem que comprar antes, né? Comprar antes. Entrega na data, mas compra antes. Deixa guardado. Exatamente. Vamos de informação. Esconde dentro do guarda-roupa. Simone, um corpo de um homem que estava desaparecido foi encontrado no Rio Puti ontem. Ele foi encontrado na zona rural de Beneditinos. Então, ontem, no final da tarde, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e foi encontrado o corpo desse homem, que foi identificado como Bimba. O Bimba tinha sumido e foi encontrado o corpo boiando no rio Poti. Ele residia na localidade Chapadinha, a zona rural lá de Beneditinos. Gente, sumido no domingo pela manhã, e as informações é que ele teria se afogado. Então, depois de algumas buscas, ele foi localizado no povoado Piquezeiro, onde o corpo foi resgatado. E o corpo foi levado para o IML para aguardar aí a reclamação de algum familiar para liberação e sepultamento. O corpo foi encontrado ontem já, ao final da tarde. Simone, nós tivemos um caso também em Baixa Grande do Ribeiro. Eu estava já no interior aqui, já vamos continuar. Um homem de 42 anos que estava embriagado tentou beijar à força várias mulheres, pelo menos 8 mulheres procuraram a polícia para reclamar de importunação sexual. O homem chegou, inclusive, a querer forçar sexo oral com uma das mulheres. Então, ele, no primeiro momento, quando ele estava fazendo isso, alguns amigos dessas mulheres que foram importunadas tentaram pegá-lo. Ele fugiu e aí ele tentou forçar uma jovem de 21 anos que é deficiente. Nesse caso aqui, ele foi pego em flagrante. Ele foi preso durante uma festa na casa de shows no município de Baixa Grande do Ribeiro. Ele já tinha feito um bocado de arruaça nessa festa, Simone. Era agarrando as mulheres alheias. Chegou a se expor para algumas delas. E ele foi preso na tentativa de fuga num hotel lá do município de Baixa Grande. Mas aí sabe o que aconteceu? O rapaz foi levado para a delegacia, foi solto no plantão judicial. O rapaz disse que estava bêbado, mas ele negou, ele tem endereço certo, tem trabalho certo, e dentro desses requisitos ele terminou sendo liberado. Mais um caso de uma pessoa que comete crimes, infrações, vai preso e vai solto. Obrigada, Luciano. Aqui, ó, temos participações dos nossos ouvintes. Olha, temos o pedido, refazendo o pedido, viu, Luciano? Reforçando o pedido. E a gente realmente está devendo. Há um comprometimento. Bom dia, Simone. Bom dia, Luciano. Aqui é Fausto Bastos. Queria fazer uma queixa aí, Simone. Eu sou deficiente visual, daí eu estava fazendo minha caminhada, botei em vocês, esperando você dizer a hora, para mim encerrar. Eu queria que você ficasse dizendo a hora em poucos minutos. Tá certo, vou que eu estou fazendo a caminhada ligada em você, daí eu fico sempre perdido sem saber da hora, para me encerrar. Ter base, sabe? Daí estou fazendo esse pedido, viu? Viu, Simone, mas Luciano, que eu sou deficiente visual, estava fazendo minha caminhada ligada em vocês. Daí quando eu botei em você, já estava no ar. Daí eu querendo encerrar e não sabia. Ainda bem que eu encerrei, certo. Na hora certa. Daí eu quero fazer esse pedido. Para ver mesmo, todo dia eu boto em vocês, daí eu quero que vocês fiquem repetindo a hora, viu? Pois eu vou. Para mim ter base, assim, viu? Eu sou deficiente visual. Muito obrigada. Eu sempre falo, Luciana até brinca que eu digo 7788. Eu fico sempre falando, mas eu vou aumentar a frequência da hora. Atualize o moço. São 7h20, viu, Fausto? Mas foi quando ele estava fazendo a caminhada. Mas eu vou fazer isso ao longo do programa inteirinho, tá? É, a gente pode aumentar também a frequência da história do trânsito, saber se tem alguma intercorrência, alguma batida também, para atualizar as pessoas. Vamos, é uma conversa boa. Fausto, está feito o seu registro aqui, tá, foi o pedido, eu vou atender. Luciano, me lembre, Simone, a hora do Fausto para ele parar a caminhada. Eita, acho que o Fausto hoje caminhou um pouquinho mais. Mas ele disse que não, parou na hora certa. Obrigada aí pelo carinho. Ah, o pedido, o reforço do pedido, é esse outro pedido aqui do Radinho, do Edmilson Salgados, lá do... Luciano está reclamando, Edmilson, que não foi nem comprar um presente da namorada, que o centro está lá movimentado, o shopping está cheio. Pois deixa passar só o dia dos namorados que a gente vai atrás desse Radinho. Né, Luciano? É, agora não está certo, não. Está tão lotado assim? Não, está complicado mesmo. É falta de dia? Bom dia, Simone Castro. Bom dia, Simone. Diga pro Luciano que eu não sei baixar aplicativo da Terezinha FM, não. Eu prefiro um radinho para me acordar de madrugada, fazer meus pastéis e ouvir no show da madrugada, até chegar o jornal, a primeira edição, viu? Tá certo. Abraço, te amo, de coração. Ó, é o Edmilson Salgado, gente. Se você não acompanhou, ele faz salgado cedinho. Ele acorda de madrugada, prepara o salgado fresquinho do dia, da hora, quentinho, e leva para vender no centro administrativo. E ele está sem um radinho. Aí, Luciano, vou ensinar ele a baixar o aplicativo. Luciano, querendo se desdobrar? Eu digo, não. Ó, ele está dizendo que quer o radinho mesmo. Vamos atrás desse radinho. Vamos comprar esse radinho e dar para ele? Bora atrás da verba do Mário aí para comprar um rádio. Vamos comprar esse radinho para o nosso ouvinte. Muito obrigada, viu, gente? Ah, iluminação da Ponte Poti, qual o problema? Tem BO lá? Bom dia, Simone. Oi. Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes. Essa vai pro Caio, viu? Bom dia, meu amigo Caio. Rapaz, Caio, Avenida Ponte Velho. Tá no escuro, rapaz. Uma boa parte da avenida. Cadê o Paulo Roberto da iluminação? Né, que ia ajeitar essa iluminação. Tá no escuro, Paulo Roberto. Avenida Ponte Velho, meu irmão. Vamos tratar a Turbi aí em ação. Ação tá pouca. Mas vamos pra frente. Bom dia a todos. Bom dia, tá. Fernando. Lá tá no escuro e com o trânsito parado agora. Tá ruim o trânsito? Tá parado lá na ponte. São 7h23, viu, Fausto? 7h23, bom dia. Tá ruim? Parado lá no pé da ponte. Do Puti, quem vem da Santa Maria, no sentido de Teresina. Aí, agora há pouco houve... Peraí que eu dei uma de Simone aqui. Eu pisquei e perdi. E Santa Maria não é em Teresina, não. Ele está sentido bairro-centro, gente. Que é o fluxo maior nesse início de dia, né? Eu registrei agora há pouco um acidente. na rua São Pedro, ali no polo de saúde São Pedro, com a desembargador Pires de Castro. Então, um acidente que termina complicando o fluxo de trânsito ali, o fluxo de veículos. Um outro acidente, registrado agora há pouco, na Avenida Higino Cunha, ali próximo da Avenida Leônidas Melo, quem vai passando ali para pegar a ponte Uol Ferraz. Então, dois acidentes agora há pouco, ali na região central, centro-sul. 7:24. Jornal da Teresina, primeira edição. Atenção para essa notícia boa. A Teresina FM te ajuda a presentear o seu amor. Entre agora mesmo no Instagram, procura lá o post da nossa promoção e participa. A história mais bonita vai ganhar uma diária no chalé do Quitanda Petit para ser usada em qualquer sexta-feira desse mês com direito a café da manhã. Capricha na mensagem, no amor e celebre o Dia dos Namorados com a gente. Fique ligado também na nossa programação do dia 12. Vamos sortear vários brindes ao longo dos nossos programas. Teremos uma seleção de música bastante especial, músicas para os namorados. Então é assim que a gente vai comemorar o 12 de junho aqui na Teresina FM, tá bom? Teresina FM, sintonizada no amor. Vou repetir, dá uma olhadinha no Instagram da Teresina FM, tem o nosso post da promoção. Leia direitinho os critérios, como participar. Participe, a história mais bonita vai ganhar uma diária no chalé da Quitanda Petit para ser utilizada em qualquer sexta-feira do mês com café da manhã incluso. Olha que bacana. Então vai lá. Além desse grande prêmio, tem ainda vários brindes que serão sorteados ao longo do programa. Amanhã tem sorteio aqui na Teresina FM. Fica conosco, participe, é um prazer ter você. Agora você ganha o presente, Luciano. Acho que o Luciano não pode ganhar, não, só ouvinte. É, mas vai ter que comprar mesmo. Esse daí é aquele que vem com a piscininha. E uma redinha. Ah, é lindo. Conhece o chalé do Quitanda Petit? É lindo, aconchegante, confortável. Ah, é uma delícia. Tem verde, tem piscina, tem trekking, tem bike, tem passeio de cavalo. Acho que lá tinha cavalo, não tinha? Não sei o que tá falando. Eu sei que tem um monte de coisa bonita. Eu conheço o chalé. O chalé é um charme. Pra tem você o Petit. Ter uma noite de amor. Nossa, que delícia. Que delícia. Então é o chalé, café incluído, viu? Tá tudo incluso. E aí você passa a noite lá, tem um café gostoso da manhã. E aí você, né, comemora o Dia dos Namorados com a natureza e com o amor da sua vida. Eita, Luciano. Bom dia. Aproveitando o assunto de iluminação pública, aqui no Dirceu, as lâmpadas colocadas nos postes são de fraca potência. O espaço entre os postes fica no escuro. Então, ou seja, ele diz que o poste é distante um do outro e aí a iluminação não é suficiente. Então, em algum momento, os pontos ficam no escuro. Em resumo, as ruas não estão bem iluminadas. É o João Luiz com relação à iluminação no Dirceu. Jornal da Teresina, primeira edição. Informação, Luciano. Vou te contar uma história aqui que aparece cada uma. Tem um sujeito que deu disparo em via pública. Era num povoado na zona rural, mas era em via pública lá no município de Elés Bom Veloso, lá na terra da Marlene Magalhães. Então um sujeito deu uns tiros lá em Chapadinha. Chamaram a polícia. Aí a polícia bateu lá. 23º Batalhão da Polícia Militar. Aí, quando fizeram o anúncio de prisão desse rapaz, que foi identificado como LDS, ele foi identificado, pegaram a arma, era um revólver Beretta, calibre 22, ele tinha duas munições e também andava com a faca. Aí, sabe o que ele fez, Simone? Ele foi daqui e está sendo levado para a delegacia. Ele ofereceu R$1.000 para os policiais soltarem ele. Aí o rapaz, achando que estava pouco, estava indo para a delegacia de Valença, aí ele estava com uma arma de fogo, uma arma branca, e agora vai responder também por corrupção ativa, que ele tentou subornar os dois policiais, oferecendo R$1.000 em troca da liberdade dele. Ele disse, rapaz, me solta aqui, ninguém vai saber de nada, não, eu te dou 1.000 contos. Colou, não. E ele está respondendo agora também por suborno. É por isso que eu disse, tem cada uma que parece duas, viu? Aí vou atender rapidinho. Oi, bom dia, quem fala? Bom dia, Almiro. Luciano? Nho? Bom dia. Rapaz, eu quero ver se dá meio... Aquele deputado que compara o voto, esse Florentino, esse Fábio Santos, foi indiciado, né? E o Jadiel, esse deputado também, foi indiciado pela Justiça Federal. O que é que você acha aí, rapaz? Porque não dá. Um dos que dá ainda é o Piauí TV e a Teresina FM. Vocês já fizeram esse comentário aí? E tem a quarta aí, não sei nem quem é, uma mulher que tá no meio também. Você soube dessa notícia ontem? Eu soube que os deputados foram denunciados e estavam sendo apurados pela Polícia Federal. É esse assunto, ouvinte? Oi, bom dia. Ouvinte? Exatamente, porque o pessoal foi eleito, né, com dinheiro público, né? A Regina Dias pegou o dinheiro da educação, da operação do Topic, não dá em nada. Eu acho que também não vai dar em nada, que tudo é governo estadual, federal, né? É tão um absurdo, né? Enquanto o STF está preocupado em cama, né, a polícia lá em São Paulo. Rapaz, é um absurdo essa justiça do Brasil, meu amigo. Obrigada, ouvinte. Bom dia. Foram feitas, só para contextualizar, Simone, foram feitas denúncias e as denúncias foram feitas contra os deputados Florentino Neto, Jadiel Alencar e Pablo Santos. Então, eles teriam sido acusados de favorecimento da empresa Dimensão, que pertence ao Jadiel. A época dos fatos que estão sendo apurados são de 2020. Ainda aquelas ações de combate à Covid, e o Ministério Público Federal formalizou a denúncia. Na época, o Florentino era secretário de Saúde, Pablo Santos era presidente daquela FEPSEC, que era a Fundação Estatal Piauiense de Serviços Hospitalares, e o deputado Jadiel Alencar era o proprietário da empresa Dimensão. A denúncia é de compra irregular de material. Todos hoje eleitos, né? São todos deputados. O Florentino é deputado federal, Jadiel Alencar é deputado federal e Pablo Santos, deputado estadual. Oi, bom dia. Quem fala? Bom dia. Paulo César de Santo Isabel. Oi, Paulo. Eu queria só tocar rapidinho no assunto que já está ficando maçante, mas acho que é importante abordar novamente. É com relação a essas obras da Água de Teresina no centro da cidade. Eu passei agora há pouco aqui no trecho da Olavo Bilac, cruzamento com a Arlindo Nogueira, onde tem uma clínica aqui muito movimentada. Eu acho que já estão uns 15 dias que a obra está sendo realizada nesse local. Interdita, libera, e agora está interditada o sentido Olavo Bilac, né, para o centro. Bom, eu passei na esquina da Arlindo Nogueira e o que a gente vê é o seguinte, é uma obra totalmente mal executada, mal feita. E eu queria saber onde é que está o órgão de fiscalização da prefeitura que não vê isso. Eles estão fazendo a interdição na rua para fazer a obra deles, e eles estão prejudicando outras coisas. Por exemplo, tem um buraco enorme onde tem um esgoto, né, onde tem uma sarjeta. Tem um buraco que, com certeza, eles não vão corrigir. Não vão, eles estão acostumados a fazer isso. Então, o que era ruim, eles estão piorando, entendeu? E é um trecho que já foi feito, de repente, será que eles não conseguem terminar isso? E a pergunta é, a prefeitura não tem como fiscalizar, não tem um órgão que vinha ver essa esculhambação, me perdoa a palavra, que está sendo feita aqui no centro, entendeu? Com buraco, que eles quebraram o esgoto e com certeza eles não vão fazer isso, porque eles só fazem o que é da rua. Então, é pedido ver se vocês conseguem entrar em contato com alguém da fiscalização da prefeitura. Caio já está acionado, ouvinte. Caio já está com o papel anotando tudo. Simone, é inadmissível o que está sendo feito aqui no centro de Teresina e ninguém toma providência. Então, espero que agora a prefeitura venha, mande alguém fiscalizar que isso aqui está sendo uma obra mal executada. Entendeu? Só isso. Obrigado, bom dia. Vamos para o intervalo? Já a gente se encontra. E vamos falar de um assunto que importa a todos, saúde. Vamos falar também de planos de saúde, que muitas vezes são cancelados. E a gente em conversa sobre esse assunto já com o doutor Vitor Bona, advogado, especialista em direito médico e da saúde. Galera, o jogo vai começar. Vamos lá, vamos lá. O

7:38, 7:38, você está com o jornalismo da Teresina FM 91.9, na manhã desta terça-feira, 11 de junho. É tão bom saber que você está aí do outro lado, fica conosco. Jornal da Teresina, primeira edição. Anunciei e já está aqui no nosso estúdio, Dr. Vitor Bona, advogado, especialista em direito médico e da saúde. O nosso assunto com ele é um assunto que interessa muito a gente. Plano de saúde. Muito bom dia, doutor Vitor. Bom dia, Luciano, Simone. Prazer estar aqui. Vamos falar de planos de saúde, né? Que é existe um projeto que proíbe operadora de cancelar planos de saúde. Vamos anterior ao projeto. O que, que estava acontecendo? As operadoras estavam cancelando esses planos? Por quê? Pronto, perfeito. Antes de tudo, é importante a gente fazer um destaque, uma diferenciação. Existem dois grandes grupos de planos de saúde. O primeiro é o pessoa física, é aquele que você, pessoa física, CPF, vai lá e faz uma contratação diretamente com as operadoras. E tem o outro grupo, que são os CNPJs, são pessoas jurídicas, que é o que a gente chama de plano empresarial ou plano coletivo. Então, é importante primeiro fazer essa diferenciação. Por quê? No plano de pessoa física, ele é todo regulamentado pela ANS, pela Lei 9656. Já esse plano pessoa jurídica, ele é regulamentado pelo plano ou pelo contrato entre as partes, a empresa e a operadora. O que é que estava acontecendo? No plano pessoa física, o plano de saúde ele não pode cancelar sob muito poucos argumentos. Uma delas é só, basicamente, no pessoa física, a única possibilidade do cancelamento é se houver inadimplemento, ou seja, falta de pagamento por mais de 60 dias. Agora, no pessoa jurídica, esse é que estava acontecendo esses cancelamentos. Como é um contrato feito entre as partes, em que as partes determinam quais são as cláusulas, correto? Havia essa possibilidade de, a qualquer momento, fazer esse cancelamento, ou anualmente haver ou não essa renovação. E aí o que é que estava acontecendo? Os planos de saúde nesses contratos, pessoa jurídica, no final de um ano, olhava se estava havendo ou não muito gasto, né? Quais são aquelas pessoas, geralmente, quem usa mais o plano de saúde? Pessoas mais idosas, pessoas que estão em algum tratamento de saúde mais sério, pacientes oncológicos também acontece. E aí, por conta disso, eles pegavam e cancelavam. Outro ponto que deve ser observado, eles estavam cancelando não o contrato inteiro. Eles estavam cancelando só o contrato dessas pessoas específicas. Isso é um abuso de poder muito grande. Entretanto, diversas vezes foram buscadas, foram reclamadas, e aí, por conta disso, ele acabava cancelando, era o contrato inteiro. Então, ele acabava que todo mundo ficava prejudicado. Ah, mas Bona, é possível isso? Desde que tem em contrato a possibilidade de haver, sim, esse distrato, esse cancelamento, poderia acontecer sem nenhum problema, desde que houvesse a notificação requerida, enfim. Doutor Vitor, a gente tem ouvido muito reclamação de negativa de atendimento, principalmente quando é um procedimento mais caro. Não só de plano particular, como também de plano público. Até mesmo médico credenciado ou cooperado, que tem muito plano que é cooperativo, eles são cooperados, mas eles negam a consulta e tem depois, se precisar de algum procedimento, também é negado. Nesses casos, a saída só é recorrer para o judiciário? Olha, é uma coisa demorada, maçante, demora, sim. Quem está buscando saúde, tem urgência. Sim, Luciano, muito bom, bem colocado. Isso tem sido das maiores reclamações ou causas que chegam até a gente, essa questão realmente da negativa. Principalmente de procedimentos, como você disse, um pouco mais elevados. O que é que eu sugiro sempre nessa questão? A primeira questão é sempre fazer uma reclamação na ANS. Na ANS, por quê? Ela faz essa regulamentação da prestação do serviço. Agora, vamos deixar claro, se você tem o particular, o CPF, mas se você está lá naquele grupo do coletivo, do CNPJ, você também aciona a ANS? Nesse caso, sim, porque ela vai estar como fiscalizadora da prestação do serviço. Ela não vai estar agindo como intervindo na relação entre as partes. Então, tudo que for prestação do serviço, aí sim, ela é um órgão fiscalizador. É eficiente? É. É, realmente, olha, aí é essa sugestão que ia dar, Luciano. Antes de tudo, você sempre pode ir ao site da Agência Nacional de Saúde e abrir uma reclamação. Lá eles têm uma grande margem de resolução, 80%, 85%. Por quê? Porque aqui os planos de saúde, isso aqui realmente é uma dica de ouro. Os planos de saúde, eles acabam tendo muito medo da ANS. Por quê? Ainda tem essa relação boa, favorável? Favorável para o consumidor. Por quê? A ANS, ela faz toda a análise da autorização ou não de vendas e dos planos de saúde ou do seu funcionamento. E ela é a todo momento analisada sobre parâmetros de qualidade também. Então, por exemplo, quanto mais reclamação de um determinado plano de saúde numa determinada região, ela pode sofrer sanções, seja de multas, que são muito altas, tudo quando se fala em saúde é muito alto, ou até a suspensão, inclusive, da venda, que para eles, para os planos de saúde, acaba gerando um prejuízo enorme. Então, eles ainda assim têm um pouco de receio e tendem a resolver, mas... Não conseguindo resolver pela ANS, aí realmente, infelizmente, Luciano, o judiciário tem sido o meio mais eficiente para a gente alcançar. Porque tem procedimentos, cirurgias principalmente, que custam 100, 200, 300, 400. Esses dias eu estava vendo um caso, precisava de uma cirurgia de 426 mil. O do coração. Medicamento não entra nesse caso. Medicamento tem entrado também, principalmente para oncológicos. Porque os medicamentos oncológicos são muito caros. A gente estava vendo um dia desse uma paciente que ela precisava de 18 ciclos de um determinado medicamento. Cada ciclo saía em torno de R$60 mil. Inviável. Doutor Borna, aí nós falamos já de negativa com relação a cancelamentos por parte desse, o senhor já bem explicou, do CNPJ. Aí eu falo agora de uma movimentação no Congresso de um projeto que proíbe esse cancelamento para determinados grupos. Perfeito. Ó, lembrando, tem as pessoas físicas e as pessoas jurídicas. As pessoas físicas, a Lei 9656, de 98, ela já resguarda. Realmente, se você é um plano pessoa física, no seu CPF, uma das únicas possibilidades, uma das duas únicas realmente, é se você... ficar inadimplente, não fazer pagamento por mais de 60 dias durante um ano. E ainda assim, você tem que ser notificado no dia 50 com uma cartinha expressa. Então, tem todo um rito para realmente cancelar. Ou se você for pego em alguma fraude. Pessoa física, essa é uma das únicas duas razões para você ser cancelado. Como a gente relatou, no pessoa jurídica, não. Já tem essa questão um pouco mais... aberta para eles determinarem quais são as cláusulas. O que o Congresso quer fazer, o que essa lei visa, é regulamentar um pouco melhor e um pouco mais forte a fim de proteger esses contratos CNPJs, a fim de resguardar o quê? Idosos, resguardar PCDs, resguardar pessoas que estejam em tratamentos sérios em andamento, por exemplo. Uma pessoa que está passando por um tratamento oncológico, Luciano, já pensou? Ela está no meio ali fazendo uma quimio e seu plano de saúde ser cortado? E são procedimentos que são altíssimos, são muito caros, entendeu? Então, ela seria realmente... É resguardar esse grupo mais fragilizado. Idosos. Exatamente. E PCDs. Em que pé que está esse projeto no Congresso? Não, agora ela ainda está muito embrionário, muito no início. No campo das ideias, está sendo discutido. Foi apresentado agora. Agora ainda está passando pela comissão de assistencial, ainda vai ser analisado os pontos, mas isso já é algo bem positivo, porque já mostra que existe essa preocupação por parte dos políticos de resguardar esse pessoal que realmente, nessa situação, acaba sendo hipossuficiente. Eu vou lhe colocar um caso concreto. Eu conheço um caso, o senhor já de 81 anos, ele pagou o plano de saúde por mais de 43 anos. E, recentemente, o plano tinha ficado à luz exorbitante. O plano era plano com atendimento nacional ou internacional, se caso fosse necessário. Tentou reduzir o plano para um plano estadual, porque não está mais viajando. Ficou, foi mais caro o atendimento. Eu acho que por conta do tempo também que pagava, 43, entre 43 e 45 anos. Tempo de adesão no plano. E aí, depois disso, foi pedida a suspensão para revisão dos valores, né? Que era a tentativa de tornar o plano, ao invés de nacional ou internacional, um plano estadual, local. Para diminuir plano, os valores. O plano não reduziu o valor. E é um senhor já de 81 anos que toma, só em remédio contínuo, dá mais de uma média de R$1.000 de remédio de uso contínuo, e estava dando mais de 3.200 de plano de saúde. Está ficando inviável o custo-benefício. O plano simplesmente suspendeu. Nossa. É, cancelou. Ele pediu a suspensão por uma revisão e o plano cancelou. Mas mesmo assim, entre o período da suspensão e do cancelamento, estão cobrando a diferença do período em que houve essa suspensão de atendimento. Esse é um caso que tem que ser analisado com muita, muita cautela. Então, porque você estão cobrando o que não ofereceu. O que não utilizou, estava suspenso. Se ele tivesse precisado durante a suspensão, ele não teria o atendimento. Sim. Por que pagar? A questão é, essa forma que eu estava falando antes, do draconiano, do leonino, você tem que se sujeitar ao que o plano quer fazer com você. Infelizmente, ou você procurar um profissional realmente, porque, infelizmente, quando a gente começa a estudar e a ver, 80% de muitas práticas, elas acabam sendo abusivas. E por desconhecimento do consumidor, acaba aceitando. O que que chega no seu... O senhor é advogado, especialista em direito médico e da saúde. O que que chega no seu escritório de queixas e casos que acontecem entre o cliente, entre o paciente, o consumidor e o plano de saúde? Pronto. Hoje em dia, o que mais está chegando realmente, Luciana, é essa questão da negativa. Da negativa dos planos de saúde de fornecer principalmente cirurgias, cirurgia urgente, cirurgias que são um pouco mais caras, entendeu? Outra coisa que tem chegado bastante, a questão da revisão, né? A revisão do plano de saúde, a depender de qual é o tipo, qual é a situação, o valor que foi colocado. E, claro, é sempre ponderando aqui que vai de caso a caso. Não estou dizendo que todos têm esse direito, que tudo. Tem que ser analisado caso a caso. Vale a pena fazer um plano de saúde hoje? Olha, eu Luciano, se eu puder emitir minha opinião, isso é uma opinião pessoal. Mas eu acredito que os planos de saúde, em algum determinado tempo, acredito que em alguns anos no futuro, vão ser mais uma questão da internação mesmo. Internação e cirurgia, tudo bem, compensa por conta do custo. Mas consulta e exame? E, Luciano, eu vou lhe dizer, eu acredito que o futuro vai ser esse. Muito do como está acontecendo tudo, isso aqui é uma previsão pessoal, não tem nenhum estudo, isso aqui é uma opinião minha própria, Vitor Bona. Mas acredito que num futuro aí, de alguns anos para frente, você já vai contratar realmente só para essa questão ou de cirurgia ou de internação. E até porque... Já ter essa contratação exclusiva para um serviço específico? Pois é, o que ainda não tem essa questão... que eu acredito que possa ter, mas o que já está tem, já houve uma mudança, por exemplo, antigamente os planos de saúde, você tinha como escolher a cobertura total, né? Ou seja, você paga só aquela mensalidade, o que você precisar usar está incluso naquela mensalidade. Hoje em dia já não se vende mais no mercado esse tipo de plano. É um fator moderador, tem autorização para fazer exame ou... Agora é tudo coparticipação. Tudo você paga uma porcentagem de alguma coisa que você usa. Ou 30%, ou 40%, ou 20%, 50%, meio a meio, enfim. Você cobrar só tem... duas vezes. Você paga a mensalidade e a cada vez que você usa, você acaba sendo um cartão de desconto, digamos assim. Entendeu? E é o que você paga querendo nunca precisar utilizar. Né? Nunca, nunca. É que nem seguro. É igual seguro. A gente pretende nunca usá-lo. Agora, doutor, o senhor acha que ganha corpo esse projeto de lei que tramita, ou pelo menos nesse início no Congresso? Olha, acha viável esse tipo de postura? Eu acho viável, sempre sou muito pró-consumidor. Então, eu acredito que é algo viável. Acredito também, a gente não pode buscar se enganar, mas assim, as operadoras, elas são muito fortes, principalmente nesse campo legislativo. É um lobby, né? Já havia um lobby, uma conversa, mas a população está muito em cima e é algo que está sendo... É bem nítido na sociedade as consequências que uma questão dessa de um cancelamento indevido pode fazer com o idoso, né? Ou com o PCD, ou quem esteja passando por uma situação como essa. Então, acredito que, talvez não na totalidade, acho que ainda vai ter muita água rolando, vai haver uma conversa muito grande, inclusive já foi marcada semana passada, salvo engano, a primeira audiência pública, em que trouxe usuários dos planos de saúde e as próprias operadoras para ter um debate, ter uma conversa, e acredito que vá se buscar algo a resguardar, sim. Eu acredito que essa que é uma relação viável. Muito tensa? Planos de saúde e consumidores? Sempre é, porque o que acontece, os planos de saúde sempre dizem que não estão tendo lucro. É uma relação enganosa também. E todo ano... E é um momento em que você precisa, de um momento em que você está fragilizado e que está em xeque o que a gente tem de mais rico na vida, a nossa maior riqueza, que é a saúde e o bem-estar, a própria vida. Exatamente, esse é um dos direitos fundamentais, um dos maiores, mais resguardados, é o direito à vida. O que o senhor diria, só para a gente terminar nossa entrevista, o que deve ser observado na hora de se contratar um plano de saúde? Pronto. E se ler o contrato, não assina, não. O que a gente deve observar? O que é o menos ruim? Olha, em linhas gerais, o mais correto, Luciano, seria realmente ler esse contrato com mais, com mais atenção, sempre que tiver a oportunidade, procurar um profissional para poder dar essas orientações. Mas nem sempre é possível, a gente sabe. É sempre observar, quando for ler esses contratos, a questão de valores, do reajuste, da abrangência, principalmente, ver o que está no contrato, porque já aconteceu casos, nós já vimos, que a pessoa, o vendedor, na hora de querer vender, disse que era estadual e o contrato que ele assinou era um contrato municipal, entendeu? Então, até provar que o que ele disse foi aquilo, mas o que está lá, miúda, né, o que tá lá no contrato... E o que vale é o contrato, é o que está escrito. E, principalmente, o que você tem direito... É o quê? É uma coparticipação? Você vai ter que pagar alguma coisa? Ou é integral? E é o quê? É internação? É enfermaria? Principalmente essas linhas gerais do contrato. Como vai ser o atendimento? Exatamente. Você recomendou a ANS como canal de fiscalização e de reclamação. O PROCON funciona também nesses casos? Funciona sim. No PROCON a gente já tem visto, só que nós temos visto um pouco menos a resolução, no sentido de que ela chama mais para uma conciliação, para tentar buscar ali, conciliar. Ele não tem um poder decisório. E aí não é que não funcione do ponto de vista da instituição, muito pelo contrário. O PROCON é uma instituição que defende o consumidor realmente de forma ferrenha. A questão é que ela chama, busca, e qual é o papel dela? Buscar uma composição. Só que o que não ajuda é os planos de saúde, porque... Do outro lado, a maioria das vezes não vem ali uma proposta, não vem uma resolução. Só para concluir também, eu estou aqui exatamente no site da ANS, eu coloquei a ANS no buscador, e aí aparece a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Qual é o espaço em que se deve fazer oficializar a reclamação e a queixa? Tem um espaço aí, cidadão ou consumidor. Canais de atendimento ao consumidor. Exatamente. Abre aqui e aí fale conosco, atendimento, inclusive dá várias opções pelo chat, atendimento pessoal, presencial e ainda o DISC ANS, que é o 0800 Pode 70 ser também. 9656. Então, são os canais e realmente o senhor, como um profissional da área, orienta. Se você tiver alguma queixa, alguma reclamação, acione a ANS. Sempre. A ANS é interessante, primeiro, porque a gente sempre quer ver resolvido o problema do cliente ou do consumidor o mais rápido possível. Então, a ANS é sempre um canal um pouco mais rápido. E ainda que se não conseguir resolver, você já tem provas, se precisar do judiciário, precisar realmente procurar a justiça, de que tentou uma resolução, mostrou sua boa fé em tentar resolver, e aí você fica ainda muito mais resguardado. Em se tratando, aí a gente está falando de planos de saúde vinculados a governos como IAPEP e IPMT. E o ouvinte está dizendo que eles dizem que não são regidos pela ANS. Em caso de tratamento ou de queixa, onde recorrer, a quem recorrer? Perfeito. Esse tipo de plano, eles são os planos chamados de autogestão. Esses são os planos em que são feitos para um determinado grupo, por exemplo. E a PEP é feita para servidores do Estado. Se você não for ou não for dependente, você não consegue entrar nele. Tem também, por exemplo, o CACI, que é Banco do Brasil, que só serve para os funcionários... Qual é o nome desses planos, doutor Vitor? De autogestão. Autogestão. No caso de planos de autogestão. E a PEP, CACI, PMT e outros, eu vou chamar de particulares. A quem recorrer em caso de reclamação? Perfeito. Existem dois tipos. Uma coisa é uma reclamação de algo interno, e outra coisa, que são as leis próprias, o contrato, o estatuto, as regras que valem para ele. E outra coisa, Simone, é a questão da fiscalização, da atuação dele, da prestação dos serviços, de como eles estão prestando. A ANS, como órgão fiscalizador, ele faz a fiscalização de todo e qualquer plano de saúde. O que o ANS não vai entrar é, por exemplo, pegar essa lei, a 9656, e fazer valer para o plano de autogestão se lá no estatuto, na constituição dele, tiver outras regras. Então, a gente faz só uma diferenciação no sentido de o que é que esses planos de autogestão se diferenciam. É como se fosse um CNPJ também, como se fosse um de um jurídico, né? Então, assim, o que é que ele não... vale, que a INSS não vale para eles. São as regras impostas... E a quem recorrer no caso de uma insatisfação? Voltando a falar de IAPEP, Planta e tantos outros. Nesse caso, recorre a quem? Reclama para quem? Pronto, aí são dois... Aqui. São dois canais. Um deles pode sim, quando for fiscalização ou prestação de serviços, pode falar com a INSS e pode falar com a ouvidoria dos próprios órgãos. No caso, por exemplo, IAPEP, Secretaria Estadual de Saúde. Entendeu? Então, esses planos são planos diferenciados, não são planos particulares, são planos de... autogestão. Autogestão. Planos de autogestão têm suas próprias regras e aí você realmente fica preso a essas regras que muitas vezes não tem esse poder da ANS. Ela não vai tratar esses planos como os planos particulares. Sobre as regras, mas sobre a fiscalização deles estarem prestando o serviço que eles se dispuseram, sim. Entendeu? É aquela questão. Eu não falo qual é as regras que você vai seguir. Determinou as regras? Sabe qual é as regras? Agora sim. Já que você me passou quais são as regras, eu posso te cobrar te cobrar que essas regras sejam cumpridas. Ela não interfere na formação das regras. Mas depois das regras formadas, ela pode fiscalizar o cumprimento delas. Conversamos aqui com o doutor Vitor Bona. Muito obrigada, doutor Vitor. Até passamos um pouquinho do nosso horário. Obrigada pela entrevista. Volte mais vezes, porque plano de saúde, saúde é importante sempre, né? Nossa maior riqueza. Bom dia. Bom dia, muito obrigado. Eu vou para o intervalo comercial, já a gente volta. Fica conosco, nosso encontro vai até às 9 horas da manhã. Teresina FM, informa a hora certa. 8:02. Momento saudável. Dicas para que você tenha mais qualidade de vida. Faça do sono uma prioridade. O sono pode ser o último em sua lista, mas talvez seja a hora de movê-lo para cima. Novas pesquisas sugerem que a falta de sono pode perturbar o controle de açúcar no sangue e aumentar o risco de diabetes tipo 2. Você ouviu Momento Saudável. A qualquer momento, tem mais. Momento Saudável. Oferecimento Eugênio Fortes Academia. Há mais de 30 anos dedicados ao bem-estar e qualidade de vida dos piauienses. Anjos, colchões e sofás. Para quem ama comprar bem. Avenida Dom Severino, 1733, Sala 15. Fátima. Fone 86-3025-1610. Ele voltou. A maior operação anual de vendas da Anjos Colchões e Sofás. Todas as lojas, repito, todas as lojas, com desconto e condições fantásticas. Colchões e sofás de alto padrão. Tudo para você renovar quarto e sala agora. Mas corra, é por tempo limitado. Anjos Colchões e Sofás, para quem ama comprar bem. Avenida Dom Severino, 1733, Sala 15, Fátima. Fone 86-3025-1610. Alongue esse sorriso, faça relaxar. Corridinha na esteira pra fazer suar, escutar, suar, escutar. Quando eu suor nesse umbigo, tatuagem querendo voar. Maravilha. Eugênio Fortes, Academia Eugênio Fortes. Todo dia, Eugênio Fortes. Casa do Pneu Teresina, onde você encontra qualidade, durabilidade e segurança. Trabalhamos com pneus nacionais e importados com 5 anos de garantia. Temos pneus do aro 13 ao 22, pneus esportivos, passeio e carga. Parcelamos em até 10 vezes sem juros em todos os cartões. Está com dificuldade de encontrar o seu pneu? Venha para a Casa do Pneu Teresina, na Avenida Miguel Rosa, 5510. Fone 998-13-6803. Jornal da Teresina, primeira edição. Oferecimento Fly, costuras e bordados. Tudo o que você precisa em um só lugar. Paraíba, na loja, no site e no aplicativo. Casa do Pneu Teresina, Avenida Miguel Rosa, 5510, 998-13-6803. Teresina FM, informa a hora certa. 8 horas e 5 minutos, 8 e 5. Muito bom dia. Você está com a Teresina FM na manhã desta terça-feira, 8 horas e 5 minutos, hoje, 11 de junho. Jornal da Teresina, primeira edição. Olha que notícia boa. A Teresina FM te ajuda a presentear o amor da sua vida. Entre agora mesmo no Instagram da Teresina FM, dá uma olhadinha lá. Teresina FM. Procure o post da nossa promoção e participe. A história mais bonita que você contar lá vai ganhar uma diária no chalé do Quitanda Petit para ser usada em qualquer sexta-feira deste mês com direito a café da manhã. Capricha na mensagem, no amor e celebre o Dia dos Namorados com a gente de uma forma muito especial. Fique ligado também na nossa programação de amanhã, dia 12. Vamos sortear vários brindes ao longo dos nossos programas. Teremos uma seleção de músicas especiais para os apaixonados. É a Teresina FM fazendo o clima. Teresina FM, sintonizada no amor. Jornal da Teresina, primeira edição. Tá todo mundo ligado na Teresina FM. 2107-4998. 2107-4999. WhatsApp 999-720111. Bom dia, triste, viu? Metrô não vai funcionar hoje e está sem previsão. Quem mandou a mensagem foi a Jaqueline. Metrô não circulou hoje, não, gente? Fala pra mim. O que tá acontecendo com o metrô? O Caio já tá com o dedinho ali no telefone pra ligar, para trazer informação. Hoje não tem metrô circulando, por quê? Alô, bom dia. Bom dia. Olá. Eu não sei, mas vem. É o Neguinho do Monte Verde, rapaz. Ei, Neguinho do Monte Verde, que sempre manda mensagem hoje, tá, dia? Eu mandei uma mensagem, porque já passou de um minuto, entendeu? Ai, já passou de um minuto. Ah, o tempo da mensagem. Entendi, é. Mas fale aí no telefone. Eu vou falar para você. Diga. Simone, porque eu quero dizer para você que, como sempre, né? Eu já falei várias vezes o lixo, mas hoje eu vou falar da Cidade Abandonada. Você já ouviu falar da Cidade Abandonada? Não tem aquele filme, A Cidade a cidade, alguma coisa assim. Rapaz, o centro está abandonado demais, Simone, ali na intermediações ali da Praça João Luiz, Praça da Bandeira. Vim aqui no Carnac, aqueles noiados toma de conta. Tem um noiado ali que fica dentro de uma casa abandonada ali. Minha filha, vou lhe falar. É complicada a situação dessa Teresina, viu? A gente passa por eles. Eu tenho medo, eu passo por eles com carrinho, aí eles me chamam. Ei, picolezeira! Aí eu venho. Me dá um picolé aí! Aí eu tenho que dar o picolé pra eles, porque eu tenho medo de eles fazerem retaliação pra querer fazer alguma coisa comigo. Mas é complicada a situação, viu? Mas por hora tá tudo bem mesmo. A caminhada foi boa, você foi pra caminhada? Eu não fui, não. Não, eu não fui esse ano. Porque eu tava resolvendo a força em casa, mas os amigos que foram me disseram que foi bom. Pois é, Simone. Aí um abraço aí pro seu Adilon, viu? Um abraço aí pro seu Antônio de Satélite, seu Salles Taxista, e os meus amigos ali de frente à clínica ali, viu? A Lucide Portela. Mas tá tudo bem mesmo, entendeu? Falar pra você que tem que organizar a cidade, porque esse prefeito não tá organizando a cidade, não, viu? Tem que organizar. Valeu, Neguinho. Bom dia. Valeu, minha filha. Bom dia. Alô, bom dia. Quem fala? Bom dia, Simone. Olha aí, jovem. Bom dia, Luciana. Seu Adilon aqui do centro. Rapaz, que notícia desagradável, né? Esse metrô não está caminhando. Pois é, eu quero checar com a população. Recebi essa mensagem aqui agora. O que está acontecendo? Ô, Simone, isso aí podia ser avisado em rádio e TV para o povo ficar sabendo, né? É um transporte que nós temos que vem aí da região, aqui da região sudeste, né, de Teresina, passa pelo bairro São João e vem até aqui o centro, ao lado da prefeitura. Então, o transporte, né, que o pessoal usa, porque o preço é um preço bom, de R$1, né? Verdade. Então, muita gente vem, tá, daquela região lá, que é uma distância de 10 a 12 quilômetros, exatamente no metrô, porque o dia é tão difícil, e a passagem do ônibus aí é R$4, então no metrô é R$1. A pessoa vem e volta para o centro com R$2, né? Então, podia ser avisado antes para não pegar o pessoal de surpresa. De repente, hoje, mais os pontos de metrô tudo cheio de gente e aí não tem metrô. Aí é um constrangimento para a população que usa o metrô. Uma saudação aí para o Neguinho de Mantiveto, acabou de participar. Neguinho é ouvinte assim, entendeu? Moisés Eduardo, João Moraes e a todos, né, que acompanha esse programa todo dia. E seu Antônio de Sotelo também, com aquela voz bem serena. Bom dia a todos. Bom dia. Eu não vi, eu não recebi nenhuma nota do metrô falando que não iria funcionar e eu estou querendo checar essa informação. Obrigada, viu, Odilon? Odilon falou aí do mercado do centro e eu sou uma pessoa que eu sou apaixonada por mercado. Eu sou apaixonada por mercado. Sempre, desde pequena, gosto de mercado e eu fui tomar um café da manhã no mercado do Mafuá. Quando o Odilon falou aí do mercado do centro... Deu vontade, Luciano. Vamos tomar esse café hoje lá? Pense num pão, no bolo. No bolo, não. No pão de queijo gostoso. No bolo frito gostoso. Hoje eu estou prejudicado, mas a minha vontade também é grande. Eu gosto de mercado. Eu acho que aprendi com meu pai. Ele sempre ia ao mercado, domingo de manhã, e eu gosto de mercado. E não é só para comer, né? Para fazer as compras também. Fazer fruta compra. E verdura. É, mas só que no domingo lá não tinha condição de fazer compra, não. Foi só mesmo o café, o caldo e o bolo frito. E o bolo frito, meu povo, estava quentinho. Eu como bolo frito sempre da Solimar. Mas tem todos os outros pontos lá que vendem bolo, aquele cuscuz gigante, aquele cuscuz de arroz, cuscuz de milho. Então, quero fazer aqui uma homenagem ao pessoal do mercado. Mercado da Pissarra, Mercado do Cajueiro, Mercado do São Joaquim, tem Mercado Renascença. Já ficou pronto o Mercado Renascença? Estava sendo reformado, não. Construído um novo mercado no Renascença. Gosto do Mafuá, gosto do São José, que é o mercado velho. Muito bom, viu? Adoro. Então, a gente precisa valorizar esses hábitos simples, mas que são tão simples e ricos ao mesmo tempo. E deliciosos. Um beijo, viu, a todos do mercado. Vou voltar lá comer aquele bolo frito. Simone, eu estava procurando aqui informação a respeito dessa situação aí do metrô. Não tem informação nova, não. O último comunicado é do mês de janeiro, fevereiro, março, abril. 10 de abril. A partir do dia 10 de abril serão executadas obras de revitalização e modernização do metrô de Teresina. As obras começam pela estação terminal Itararé, será interditada temporariamente. A pausa tem previsão de 8 meses. Durante este período, a parada final do VLT será na estação do Dirceu 2, próximo ao Hospital do Dirceu. Isso é de quando? Essa é no... Esse comunicado? Aqui a partir do dia 10 de abril. Ah, hoje são 11. 11 de junho. Será a mesma coisa? A última informação que tem aqui publicada é essa. O Leonardo está dizendo aqui, bom dia Simone e Luciano. Olha, eu vi vários dormentes. Acho que estão mexendo nos trilhos, mas eu estou pegando informação desse pessoal aqui, da galerinha que está mandando mensagem. Até agora, nenhuma comunicada oficial do metrô, mas a gente está tentando, viu? Muito obrigada. O centro de Teresina está realmente lotado de moradores de rua, a cidade está suja, descuidada, e a gente tem que ter um olhar especial aí para o nosso centro. Tá certo, Keila? Obrigada aí. No centro todo mundo circula, né? E cuidado com o centro, cuidado com os nossos bairros. Simone, como essa promoção do Dia dos Namorados da Teresina FM? Ah, tem promoção bacana. Primeiro é o seguinte, vai lá no Instagram da Teresina FM, que é Teresina FM, e lá tem um post oficial da promoção. Você vai contar uma história bonita. A mais bonita história que você contar vai ganhar uma diária no chalé do Quitanda Petit numa sexta-feira, valendo todo esse mês, com direito a café da manhã. Capricha na mensagem, no amor, e celebre o Dia dos Namorados de uma forma muito especial. Além desse post que você vai lá e conta essa história bacana, tem outros presentes, brindes que vamos sortear amanhã em todos os nossos programas. É assim o Dia dos Namorados da Teresina FM. Tá bom, Luciano? Gostou? Uhum. É assim que funciona. Vamos de informação, Luciano Coelho. Já já mais participações dos nossos ouvintes. Tem muita gente participando. É, deixa eu te contar mais história, né? Uhum. Simone, tem um caso aqui que chamou muita atenção. Vem do final de semana, mas a repercussão saiu agora. Uma corretora de imóveis, identificada como Bruna Emerly de Oliveira. Essa moça, ela foi espancada. Ela foi agredida por um empresário, Evandro Carvalho. Isso aconteceu num hotel no Barra Grande. Eles se conheceram aqui numa festa, depois de mais ou menos um mês aí de namoro, ele a convidou para essa viagem. Então, ela saiu com ele, foram para Barra Grande passar o final de semana. E durante esse final de semana, em determinado momento lá, segundo ela, ele já estava fumando e estava embriagado. A agrediu, a espancou dentro do quarto do hotel. Tiveram que chamar a polícia e ela fez o registro de um boletim de ocorrência. Mas ela ficou temendo que ela não teve coragem de voltar para o quarto, não alarmou mais com medo de ser violentada novamente e de ser espancada, agredida. Tentou ficar com a colega dela, mas a colega estava com o namorado também em outro apartamento e o agressor, ela disse que tinha acesso a esse apartamento, ela passou o dia na área comum do hotel, na área de piscina, onde tinha gente sempre circulando com medo do que pudesse acontecer dentro do quarto, dentro do apartamento. Segundo as informações, esse empresário já fez outras vítimas que estão aparecendo à polícia para também fazer registro, já que ele foi preso. E a Bruna afirmou que recebeu uma ligação do advogado dele, Evandro, ameaçando, dizendo que ela teria que negar tudo que ela tinha afirmado à polícia, dizendo que ela teria ela mesma se machucado, que era para poder livrar o empresário. E ela disse que terminou contando as pressões, as ameaças do advogado para a polícia. Então, segundo ela, ele, advogado, queria que ela mentisse sobre essas ações do empresário Evandro Carvalho. A polícia agora está apurando, além do caso da Bruna, está apurando também casos de outras mulheres que já foram à polícia reclamar esse caso de agressão desse empresário. Diz que não é a primeira e nem a última vez que ele faz isso. Outras mulheres já foram agredidas, espancadas por este empresário. Aqui ela teve que aguardar. Lá em Parnaíba, ela precisou da ajuda de amigos para se hospedar em outro local e voltar, né, para cá. Mais fragilizada do que tudo, né? Mais fragilizada do que tudo. Ah, que crime horrível. 8h19. Bom dia. Bom dia, Simone. Bom dia, Luciano. Teresina FM. Bom dia, ouvintes. Aqui é o professor Wellington Marinho. Eu sou professor de geografia também, sabe, Simone e Luciano. E gosto muito, né, das falas da Simone, porque ela fala as coisas, né, de acordo com o que eu penso. Ela falou sobre o turismo e concordo totalmente com o que ela falou, né? O Piauí tem muita capacidade, tem muita potencialidade para o turismo. Mas o turismo realmente não é só ter aquilo que é bonito, agradável. Não. E o Piauí tem, sim, muitas belezas naturais. E também belezas construídas pelos seres humanos, né? Pelos humanos. Como pontos históricos, né? Cidades históricas no Piauí, né? Então, o que eu acho é que realmente falta esse investimento, né, nessa infraestrutura para receber o turista, né, para potencializar esse turismo aí que tem realmente no Piauí. Então, o Piauí é riquíssimo, né? Basta saber aproveitar bem nessas, né, potencialidades para investir e fazer esse Piauí se tornar rico, né, e ter uma divisão dessa economia, né, para a população. Obrigado. 8h20. Oi, bom dia, quem fala? Oi, quem fala? Alô, muito bom dia, equipe do JT1, aqui é Bob McLaren, já na audiência, nos 91,9. Grande Simone Caixa, aquele abraço, Luciano Coelho e toda a equipe do Jornalismo de Resultado. Passando rapidamente aqui para dar o retorno, né, sobre a questão do procurador. Porque o Luciano frisou bem, né? No estado tem procurador, na União tem procuradores, no município também tem procuradores. A questão é que estava faltando um procurador que desse anuência sobre logradores públicos, designado para isso, aqui no município, né? Então, na procuradoria estava sem esse procurador para esse fim. Foi nomeado já, dando retorno aí, através das ondas da 13 FM, foi nomeado, me parece que ontem. Então, seguramente vai voltar à normalidade, os processos vão andar e os contribuintes seguramente vão conseguir regularizar seus imóveis, né? Com a anuência dos procuradores. É isso aí, aqui é Paulo McLaren na audiência. Está chegando aí o Dia dos Namorados. Um amigo meu disse que vai dar um saco de cimento para a namorada dele, que hoje é esposa. Aí eu perguntei por quê. Ele disse que só o amor constrói. Muito bem, é isso aí. Lembre-se, quando as coisas começarem a dar certo, não esqueça de agradecer a Deus. Muito bom dia a todos. Aqui é Bob McLaren. Rapaz, eu vou aprender isso daí. Só o cimento não adianta, não. Tem que dar um cimento, por quê? Ah, não, vou botar esse finalzinho. Bora, Luciana, aprender. Adoro essas histórias do Frank, do Bob McLaren. Como é que é? Dá um saco de cimento? Dos procuradores. É isso aí, aqui é Paulo McLaren na audiência. Está chegando aí o Dia dos Namorados. Um amigo meu disse que vai dar um saco de cimento para a namorada dele, que hoje é esposa. Aí eu perguntei por quê. Ele disse que só o amor constrói. Luciano do céu, vai comprar um saco de cimento, meu filho, para construir? Precisa de saco de cimento, areia, precisa do tijolo, para ajudar a construir. Só o cimento não dá certo. Só o amor constrói. Adoro. Mas tá certo ele. Vai saber se ela vai gostar. Se ela estiver fazendo reforma ou construção, para ela vai ser ótimo. Quanto é um saco de cimento, hein, meu povo? Deve estar uns entre 35 e 45 reais. É barato, não. Alô, bom dia. Quem fala? Bom dia. É a doutora Simone Castro? É só a Simone Castro mesmo. Tudo bom? Tudo bem, doutora. Tudo bem? Como vai, Vossa Excelência? Você é uma ótima jornalista. Obrigada. Quero ler o livro já aqui de público. Aqui é o advogado Antônio de Deus. Alô? Oi, estamos lhe ouvindo. Querida, é o seguinte, eu estou aqui usando essa rádio, eu não tenho mais costume de usar essa rádio, porque eu já tenho uma atividade jornalística no Instagram, que já me ocupa muito com distribuição de notícias, onde eu tenho mais de 3 milhões e 700 mil seguidores. Mas eu também, além de jornalista, sou também advogado. E advogado da Agespisa. E eu vejo que o governador do estado do Piauí está anunciando nas rádios que vai fazer uma licitação de um valor de R$1 bilhão. Aí tive a curiosidade de fazer uma análise jurídica sobre o edital. Não é que... Aqui eu não estou fazendo nenhuma crítica ao governador, eu tenho um governador, inclusive, muito inteligente. Acho que, inclusive, ele é preparado para ser presidente da República. Mas eu estou aqui chamando a atenção do governador do estado. Senhor governador, estou falando, chamando a sua atenção. Esse edital que o senhor publicou, que o senhor está anunciando, que vai fazer uma licitação dos serviços de fornecimento de água e abastecimento de esgoto dos municípios do estado do Piauí, que é, o número é 00002, 00141-36, que foi publicado aí pela Secretaria de Administração, traz várias ilegalidades. Ilegalidades com relação à falta de transparência na definição do objeto, ilegalidades no setor comercial, onde o edital apresenta uma análise de viabilidade econômica sem nenhum detalhe, inviabilidade também. Simone, é exatamente isso. É um assunto tão, só para concluir, é um assunto tão melindroso, tão importante, que eu gostaria de solicitar ao empresário Julinho Aguiar que me fosse concedido um direito para ser entrevistado por vocês, para mim apresentar essas análises jurídicas para o Piauí tomar conhecimento. E eu aqui, só para finalizar, como eu não tenho, o tempo aqui é curto, acho que o governador deveria chamar o pessoal da Secretaria de Administração e sentar, rever, e me coloco à disposição do governador para mostrar os graves erros jurídicos que constam no seu edital, e no edital onde ele está anunciando a venda de um negócio envolvendo R$1 bilhão de dinheiro público. É isso, querido. Bom dia para você, para todos. E obrigado pelo tempo, que eu sei que é muito curto. Mas fica aí esse meu pedido para o empresário Julinho Aguiar, para ver se ele me concede um tempozinho para ser entrevistado. Está feito o pedido. Já está feito o pedido. Para me explicar detalhadamente. Bom trabalho para você, querido. Bom dia. Alô, bom dia, quem fala? Bom dia, Simone. Um abraço a você, Luciano. É o Fábio Brito. Eu estou aqui perto do HGV na parada, estou ouvindo vocês. Estou indo para perto de Ribamar pegar um livro do professor Ribamar Nunes. Um abraço para o João Gomes, Monte Castelo, Sargento Pimentel, de Parque Ideal. E a professora Natália Reis está organizando a Feira das Mulheres Empreendedoras lá no Vale do Gavião, sabe? A professora Natália Reis já teve 3 vezes aí na rádio, quando a Marlene Magalhães estava aí. Ela é professora de autismo, viu? Obrigada, Fabrício. De nada, obrigada. 8:26. Tiago Leme mandou um vídeo aqui para nós. Queima de mato, o que está acontecendo? Vamos entender? Tem áudio? Mano, olha aí, ó. Já começou a temporada do fogo. Tem um fogo grande aqui num terreno aqui, ó. Aonde? Atrás do Atlantic City. Atrás do Atlantic City. Eu tô conseguindo ver só o muro. Deixa eu ver se eu consigo ver. Vou ver direitinho o vídeo. Atrás do Atlantic City já tem, né? Fogo. E olha, vou repetir o que eu já disse antes, algumas pessoas não estavam sintonizadas. Segundo os especialistas, Sara Cardoso, da Secretaria do Meio Ambiente, a previsão é que o PROBRO chegue mais cedo, né? Ou seja, já começa a esquentar a partir de julho, agosto, se bem que agosto do ano passado a gente percebeu que já estava quente, né? Agosto já estava muito quente. Bom dia, Simone Castro. Me chamo Gustavo, eu sou ouvinte assíduo do seu programa. Inclusive, eu elogio aqui vocês, parabenizo vocês aí pelo bom programa. Obrigada. De todos os dias. Simone, o motivo da minha ligação é para pedir que a equipe da prefeitura dê uma olhada aqui, próximo aqui ao Boteco da Leoa, aqui no São João, aqui já chegando aqui no, na João 23, né? Aqui por trás onde era a antiga Droga Center, certo? Aqui um bueiro, ele, a tampa dele afundou, né? E esse local aqui ele é crítico, ele tem um sinal que quando o sinal da João 23 fecha, né? Os carros eles fecham o cruzamento. Era até um outro pedido que eu ia fazer, para que a equipe da prefeitura providenciasse a placa para o pessoal não fechar o cruzamento. Aqui já é crítico esse local, principalmente no horário de pico. E aí de ontem para hoje, um bueiro, ele afundou a tampa e colocaram colocaram uma estaca de madeira, né? Um caibo de madeira, né? Para os carros não bater e se danificar, no caso, né? E aí eles colocaram, mas está causando muito, muito problema aqui. É justamente no cruzamento. O bueiro fica justamente no cruzamento, tá certo? Dessa rua onde tem o Boteco da Leoa, aqui no São João. Obrigado mais uma vez. Deus abençoe vocês e o programa de vocês. Um abraço. Boteco bom dia. Leoa. Obrigada, viu, Gustavo? E aí essa madeira que é colocada no sentido de sinalizar, para alertar os outros, né? É, Simone, já que está falando, então, só para aproveitando esse último minutinho aqui para o intervalo, teve um acidente agora há pouco na Joaquim Nelson, ali cruzando a Noé Mendes. Tem um acidente na Homero, próximo ali a Jockey Club. E nós temos um acidente também na Ceará com a Gabriel Ferreira, lá na Vila Operária. Então, hoje, logo hoje, dia de Nossa Senhora, Perpétuo Socorro. Além daquele da acidente que eu já tinha dito, lá na São Pedro, né? Ali próximo do Polo de Saúde. Então... hoje, eu não sei se quem estava indo ou vindo da missa, mas foi ali perto da igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. 8:30. Vou para o intervalo comercial, já eu te conto de novo como você pode ganhar um presente especial para o Dia dos Namorados, viu? Na promoção da Teresina FM. Fica ligado. Mais uma participação, Daniel Vanderlei. Primeiro local onde devem remover os carros é o do lado ali da central de flagrantes. Bom dia, Simone e Luciano. E tem muito carro lá na... ao lado da central de flagrantes. São os carros que são apreendidos também? Ali tem muito carro, porque ali tem muita clínica e hospital. Não, mas assim, carros mas estão estacionados ou abandonados? Porque ele está falando dos abandonados que serão recolhidos pela prefeitura. Ah, eu não sei do abandonado. Tem muito carro estacionado de gente que vai procurar tratamento de saúde. Né? Tá bom, então. Vamos para o intervalo. Já a gente se encontra. Teresina FM. Galera, o jogo vai começar. Vamos lá, vamos lá. Bora, Arthur. Já tô on. Calma, tô entrando também. Ah, não. De novo, Arthur. Putz, vendo aqui. Um instante. Tá na hora de melhorar sua conexão. Dê um upgrade na velocidade da sua internet. Planos de 600 mega por R$ 99,90, mais os canais Watch Brasil e Paramount Plus. Mude para Ora Telecom, a internet dos gamers. Ora Telecom, sua conexão com agora. Você é candidato político e está buscando uma gráfica de confiança para imprimir seu material eleitoral? Conheça a Gráfica do Povo, localizada na Avenida Centenário 2110, bairro Aeroporto. A Gráfica do Povo oferece impressão em grande quantidade e entrega rápida para garantir que chegue ao seu eleitorado no tempo certo. Ligue ou mande uma mensagem para 86-999-61-1968 e peça seu orçamento. Gráfica do Povo, 33 anos, qualidade e pontualidade para ajudar você a se destacar nessa eleição. Neste São João, combine a alegria das festas juninas com o charme do estilo country. Uma combinação perfeita de tradição e modernidade com looks pra lá de estilosos. Camisa xadrez feminina, só R$ 85,00. Camisa xadrez manga curta masculina, por apenas R$ 109,00. E camisa xadrez manga longa masculina, R$ 129,00. Celebre com looks únicos e cheios de personalidade, estilo e tradição. Moda Paraíba! Eu ouvi promoção? A Fly Teresina Shopping está com uma surpresa. Faça uma barra simples ou original e pague apenas R$ 15. Não perca essa oportunidade. Barra simples ou original por apenas R$ 15. Promoção válida apenas para a loja do Teresina Shopping. Casa do Pneu Teresina, onde você encontra qualidade, durabilidade e segurança. Trabalhamos com pneus nacionais e importados com 5 anos de garantia. Temos pneus do aro 13 ao 22, pneus esportivos, passeio e carga. Parcelamos em até 10 vezes sem juros em todos os cartões. Está com dificuldade de encontrar o seu pneu? Venha para a Casa do Pneu Teresina, na Avenida Miguel Rosa, 5510. Fone 998-13-6803. Jornal da Teresina, primeira edição. Oferecimento: Fly, costuras e bordados. Tudo o que você precisa em um só lugar. Paraíba, na loja, no site e no aplicativo. Casa do Pneu Teresina, Avenida Miguel Rosa, 5510, 998-13-6803. Teresina FM, informa a hora certa. 8 horas e 33 minutos. Bom dia, bom dia. Hoje, terça-feira, 11 de junho. Jornal da Teresina, primeira edição. Véspera do Dia dos Namorados e eu quero te falar da promoção da Teresina FM que está te dando um presente especial. Um presente para você e para quem você ama. Para ganhar esse presente, é muito fácil. Vá agora mesmo no Instagram da Teresina FM. Olha, coloca aí, Teresina FM. Tem o Instagram da Teresina FM, lá você encontra o post da nossa promoção e lá você lê direitinho quais são as orientações, a legenda e participa. A história mais bonita vai ganhar uma diária no Chalé Quitanda Petit. Gente, é um local que eu conheço, pertinho da natureza, aconchegante, romântico, acolhedor. Nossa, é uma delícia, vai ser uma noite especial, com direito a café da manhã. Capricha na mensagem, no amor e celebre o Dia dos Namorados com a gente de forma muito especial. Liga também na programação da Teresina FM amanhã. Além desse grande presente que você fatura através do Instagram da Teresina FM, tem também vários outros brindes que vamos sortear ao longo dos nossos programas do dia 12, tá bom? Muitos presentes para a gente comemorar de uma forma especial o Dia dos Namorados. Onde? Aqui, ó. Jornal da Teresina, primeira edição. Jornal da Teresina, primeira edição, mas essa promoção vale para todos os outros programas. Tem brindes, sorteios durante toda a nossa programação de amanhã, quarta-feira, Dia dos Namorados. Bom dia, Anderson Camelo. Bom dia, Simone. Bom dia ao Luciano. Bom dia também a todos os nossos ouvintes internautas. Daqui a pouco eu vou anunciar mais brindes. Esse é o da Quitanda Petit. Daqui a pouco, bem de surpresa. Para os... Não precisa ser só namorados, aqui em casa também namora, né? Você que é casado, que namora, quiser aproveitar o Dia dos Namorados na Quitanda Petit, vale até o final de junho. E daí eu vou fazer suspense, daqui a pouco eu falo dos demais sorteios. Eu vou começar, vou inverter, Simone, vou começar com a parte positiva. O pessoal costuma falar que o Luciano traz notícia negativa e polêmica. Eu vou começar com a parte da saúde, um registro positivo por parte do Ministério da Saúde. O Piauí não registra casos de sarampo há 5 anos. Os últimos casos da doença no estado foram em 2019. Um levantamento que foi feito pelo governo federal através do Ministério da Saúde e divulgado na última quarta-feira, dia 5. Destaca também que o Brasil alcançou o marco de 2 anos sem casos de sarampo. O estado do Piauí não registra nenhuma ocorrência da doença desde 2019, quando foram identificados 3 casos. Esses dados marcam um importante passo na luta contra essa doença altamente infecciosa, de acordo com o governo federal. O período sem registros locais do vírus coloca o Brasil mais próximo de recuperar a certificação de país livre de sarampo, título conquistado em 2016 e temporariamente perdido em 2018, devido a fatores como o intenso fluxo migratório de países vizinhos e a queda nas taxas de vacinação em diversas regiões. Em 2022, o país reportou apenas 41 casos de sarampo, uma queda significativa em relação ao ano passado, né? Ao ano anterior, quando foram registrados 20.901 casos, Isso, na verdade, corrigindo. Comparação de 2022 com relação a 2019. O último caso confirmado foi registrado no Amapá, no dia 5 de junho de 2022. E por falar em saúde, pessoal,